Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. O 20 do Magicante está começando sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje nós iremos... Vamos fazer um pouco, uma voz um pouco mais baixa, porque agora... Ouvinte, imagine agora. Vamos começar a sessão? Vamos começar. Tem que ter voz pelo nariz. Essa vozinha mesmo, agora, você vai se imaginar que todas as células do seu corpo estão sendo vaporizadas nesse exato momento. Isso escalou muito rápido. Eu adoro ser vaporizada. Quem nunca? Quem nunca foi vaporizado? Porque hoje nós iremos agora pro plano astral. Na verdade, hoje é o Globo Repórter. Como se alimentam, como se reproduzem as entidades astrais. Porque hoje nós vamos debater sobre as entidades, a parte 1 da série que a gente vai fazer só tentando descobrir que porra existe do outro lado. Uma delas é, afinal de contas, que seres existem do outro lado. Eu sou André Fernandes e hoje nós vamos debater com o nosso queridíssimo Marcos Keller. O Egum é seu amigo. Hoje também, Vinícius Ferreira. Boa noite. Diretamente do astral, beijo no seu cu. Ah, tá. E hoje temos aqui ela, nossa queridíssima Lívia Andrade. Não me dou bem com nenhuma entidade, nem as financeiras, nem as filantrópicas. E temos ele aqui também, nosso queridíssimo Rodrigo Grola. E aí, seus arrombados. Que isso? Hoje eu tô puto pra caralho, então vocês vão ter que aguentar. Debaixou o Mr. K. Olha aí, rapaz. E temos aqui também, ela não sabe disso, mas ela está no meio da provação para ser efetivada, talvez? Esse é um teste, seja bem-vinda, Ananda. É um reality show? Exatamente. Puta merda. Olhe pra câmera, sua mãe, seu pai, eu não oi. Sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho 6 anos. Porque hoje nós vamos, afinal de contas, falar sobre o plano astral, suas entidades, seus seres, logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo a sua audiência Maravigold aí em mais um episódio. Você tá sempre aí com a gente, não apenas escutando o episódio da semana, mas também maratonando e, quando você sente falta, escutando os episódios mais antigos novamente. Muito obrigado. Lembrando a todos que o Magicando pode ser um dia, quem sabe semanal aí, dependendo dos nossos apoios. Isso mesmo, se você tiver um coração de ouro, uma benevolência incrível, se os servidores, sigilos, entidades loucas que você invocar te dá muito dinheiro, a gente está aceitando aí para a continuação do nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. E com isso, a gente consegue financiar não apenas esse, como muito mais projetos. E para saber como fazer isso, você pode ir lá no nosso site, no magicando.com.br, entrar no link desse post e lá vai ter um bannerzinho com mínimo de R$5. Você já consegue entrar aí nos nossos grupos de apoiadores, grupos secretos, além de acompanhar algumas gravações ao vivo. É só aparecer no horário e no link certo e tudo mais. Mas caso você já conheça o caminho, você sabe, né? apoia.se/confidencial ou então no PicPay procure por Mundo Freak, que é aí o nosso grande projeto guarda-chuva para todas as horas. E agora a gente vai chamar o casal ouvinte do ocultismo. Aqui a dupla dinâmica da macumbaria, ele mesmo. E Silvia, temos aqui uns recadinhos bacanas que eu sei que vocês querem dar aqui para os nossos ouvintes. Então, ó, galera, presta atenção. Penumbra vai estar aí trabalhando uma das maiores referências do ocultismo que se tem notícia. Então, aproveita. Dia 11 vai estrear um financiamento coletivo. Eu não vou nem falar nada, vou deixar aí. Por favor, pode entrar, entre aí no palco. Vamos falar um pouquinho com os nossos ouvintes. E aquilo, me despeço agora de vocês. Logo depois dos recadinhos, você tem uma continuação desse episódio que ficou incrível. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, abençoados e consagrados e abençoadas e consagradas de todo o Brasil e de fora do Brasil. Estamos aqui eu, Vinícius Ferreira e Lívia Andrade, da Penumbra Livros, para dar um recadinho para você. Na verdade, um recadão, né, Vinícius? Novidade de primeira mão para vocês, ouvintes. Está para começar agora, dia 11 de novembro. Sim, tá pertinho, segunda-feira que vem. A nossa campanha do Catarse, aquele projeto em que você é essencial para fazer acontecer na o Ocultismo BR. Então, esse vai ser o grande projeto da Penumbra do ano de 2019. Você vai ver o porquê que ele é um negócio tão fenomenal. E a gente já falou um pouquinho de qual é esse lançamento e tal, mas sempre de forma indireta, mandando tiquinha, mandando piadinha. A gente não tinha falado até agora o nome desse livro, mas o nosso lançamento, Catarse, que vai ao ar no dia 11 do 11, será o... Liberaba! Liberaba! Quem que liberava? Não entendi. Não, Vinícius, ninguém liberava, não. Quer dizer, eu não sei, se quiser pode. Enfim, é o Liberaba. A-B-A, sai da minha aba. Isso, isso, exatamente, Vinícius. Esse ah, aí. Tá bom. Vamos falar um outro nome que ele é muito conhecido também, o livro 4. Ah, livro 4, livro 4 eu conheço. O Tijolo Azul. Ah, o Grande Tijolo Azul. O Grande Tijolo Azul de Aleister Crowley. A Besta 66. O Grande Frater Pedro Rabo. Ele mesmo. Ele. Ele. Tá bom. Então, quem é ouvinte do Magicando sabe que a gente não é grande fã da pessoa Aleister Crowley, mas a gente sempre ressalta que, olha, apesar de ele ser um cara meio escroto e tal, a obra dele tem pontos inegavelmente altos e, na minha opinião, humilde, Liberaba é o grande ponto alto da obra escrita do Crowley. O Liberaba é o livro em que a gente faz as consultas para as pautas do Magicano, que ele está sempre ao alcance da mão, apesar dele ser muito pesado. Estou fazendo muita ginástica aqui para ficar consultando o Liberaba. Gente, vocês não têm noção, o livro tem mais de 800 páginas. Ele é conhecido como Tijolo Azul, não é à toa. E ele é tradicionalmente dividido em 4 partes. Já teve algumas traduções no Brasil de partes dele, mas vai ser a primeira vez, até onde eu saiba... Sim, é a primeira vez mesmo. Que ele vai estar em sua totalidade traduzido e publicado no Brasil. Traduzido, inclusive... Por ninguém menos do que o Marcelo Ramos Mota, um dos telemitas mais foderásticos e mais conceituados do mundo, que calha de ser brasileiro e de ter um grande domínio da língua inglesa também. Ele era professor de inglês e português e tal. Ele era um cara que manjava muito de idioma, então a tradução é impecável. E, cara, além disso, ele sabe do que ele está escrevendo, né? É diferente você pegar um texto altamente técnico de temas mágicos e tal, e dá para um tradutor super competente, mas que não manja do tema. Então, é uma tradução boa pra caramba, com comentários e observações inéditos. Os comentários são, eu acho que, um dos pontos altos, porque muitas vezes você vai ler o livro apenas e você não se atenha detalhes do texto, porque Crowley gostava de escrever com detalhe, né? Entendedores entenderão. E tal bota ali no lado pra te segurar na mão e te explicar coisas que de outra forma você não entenderia apenas lendo o texto. Sim, afinal de contas é um texto escrito algumas décadas atrás, né? E a gente já tá fora de contexto e tudo mais. Então, no total, são mais de 1.400 notas. Lívia, por que as pessoas precisam ler o livro 4, o Liberaba? O Liberaba é um livro que, para quem tá interessado na tradição esotérica ocidental, ele é um livro necessário, né? Sim, é fundamental. Se você não ler o Liberaba, assim, óbvio que você pode consultar inúmeras outras fontes, mas você vai ficar para trás, inevitavelmente, da pessoa que já leu. Porque ele compila todo o conhecimento até o ponto em que ele foi escrito de uma forma concisa, acredite se quiser, e passando realmente por todos os pontos importantes. O livro não trata só de Telemann, na verdade Telemann é uma parte menor desse livro. Ele é realmente um compiladão da magia ocidental como um todo. E assim, ele serve tanto para quem está começando no rolê, com um estudante sério que está começando no rolê, quanto o pessoal que já está aí no Paranauê, há tempos, já tem a quilometragem, porque é um livro que você reutiliza ele, você revisita ele. Ele é referência no sentido de quase ser uma enciclopédia. Sim, ele pode ser lido uma primeira vez para você aprender as coisas, e ele será consultado inúmeras vezes, isso eu garanto, porque ele é uma baita fonte de referência. Então, Vinícius, me conta aí, por que nós estamos fazendo um catarse desse livro maravilhoso e não estamos lançando da forma tradicional que nós normalmente lançamos livros? Então, o que acontece é o seguinte, esse livro, primeiro que ele foi um trabalho de Hércules, a gente teve que juntar 1 milhão de pecinhas para ele ficar do jeito que a gente quer, porque ele nunca foi publicado em português antes e as traduções e tudo mais estavam espalhadas por aí. A gente resolveu fazer esse livro em parceria com a Sociedade Novo Éon, que são os herdeiros do legado do Mota, que é o tradutor do livro. Então, eles pegaram material original e conseguiram compilar tudo isso daí. O Mota morreu já faz décadas. Então, deu um trabalho do cacete de organizar, juntar essas traduções todas e montar uma coisa que seja coesa e que tenha respeito com a obra original. Então, isso já foi um trabalhão, um gasto grande. Além disso, a gente teve um monte de pessoas envolvidas que só encareceram mais o projeto. Então, por exemplo, quem fez a diagramação foi o Grolla, a Juliana fez parte da revisão, a Lívia e o Kelly fizeram parte da capa. Então, todos os Magicanders aí têm alguma influência aí na composição desse livro. E como é um livro de mais de 800 páginas, a conta da gráfica é um negócio que a Penumbra, editora independente, não consegue pagar de primeira. A realidade simples e crua é essa daí. A gente já gastou uma fortuna fazendo o livro acontecer na parte editorial e de organização e tudo mais, e a parte da gráfica não tem condição. Então, a gente precisa do apoio de vocês para esse livro acontecer. Esse livro... está chuchuzinho, estou olhando ele no computador aqui, ele está prontinho para ser mandado para a gráfica, mas nós precisamos da sua ajuda para fazer a materialização deste texto na sua e na minha mão. Caraca, hein? Esse apelo aí eu senti aqui no âmago do meu ser. Então, o Catarse começa agora dia 11 do 11... Será? Olha aí, é número de telemetro isso aí, hein? Isso. E nós vamos ter, além do livro tradicional, a versão tradicional do livro, naquela qualidade Penumbra que vocês já conhecem, nós vamos ter recompensas e nós vamos ter 48 horas para o madrugador. Quem é o madrugador, Vinícius? Madrugador é o cara que pensa rápido, pula na frente dos outros e pede suas recompensas antes que elas esgotem. Porque essa recompensa do madrugador será por tempo limitado, vai ter um preço especial. E, obviamente, você vai poder comprar as coisas depois, mas você não vai conseguir o preço especial do madrugador. Então, bota aí na tua agenda, dia 11 do 11, vai lá, procura qualquer rede social da Penumbra e vai estar lá gritando na tua cara o anúncio com link para esse catarse, que vai ser do caralho e não vai estar nesse episódio. Se você quiser ouvir agora esse Magicando ao som de ABBA, está liberado. É, coloque aí Dancing Queen e seja feliz. Então vamos lá, gente. Plano astral. Antes de qualquer coisa, eu queria dar um pequeno aviso pra você, queridíssimo ouvinte, que a gente tá falando sobre espiritualidade. Se você não percebeu, Magicando é sobre isso até esse momento. E continuará sendo, né? Então, por favor, não fique assustado. E é assim, galera. Tem diversas religiões nessa vida e tal. Por algum motivo, existem pessoas que aceitam melhor a opinião das outras pessoas que não aceitam tão bem. Então, a gente gostaria de deixar um aviso. Esse projeto todo, mas esse episódio em especial, ele é bem ecumênico. Então, a gente não vai focar em Umbanda, a gente não vai focar em Candomblé, a gente não vai focar na Igreja Católica, a gente não vai... Então, assim, se por um acaso a gente falar alguma parada que você acha que tem a resposta universal sobre o rolê todo, você acha que, ah, não, a gente falou... Às vezes a gente fala besteira, tudo bem, corri, você acha que, ah, beleza, acho que vocês falaram aqui, ok, a gente abre uma conversa saudável. Agora, se você é aquele cara que não aceita muito bem opiniões divergentes, aí, infelizmente, terei que mandar você pra fora, e é isso aí, vou fazer sem dó nem piedade, e é isso aí. Então, vamos pro pau agora. Entidades. Porque, assim, dentre todas as questões sobre espiritualidade, o bestiário mágico, que a gente chama aqui carinhosamente, né? O que existe do outro lado, né? Porque muita gente gosta de fazer aquele catálogo, né? De fazer aquela planilha do Excel e tal. Eu vou dar um pouquinho da visão, cada um vai dar a visão de vocês aí, mas sempre me foi muito interessante essa visão de que existem coisas conscientes ou não do outro lado, e essas pessoas ou não pessoas têm acesso a um mundo de conhecimento que a gente não tem. Posso fazer uma pergunta pra mesa? Pode. E aí conta isso que você tá falando também. Todo mundo que tá aqui acha que tem um outro lado? Não. Sim. Eu não acho que o conceito de outro lado, não. mas eu posso explicar melhor. Tipo, eu acho que tá tudo aqui, só em níveis diferentes. Eu acho que... Eu tô da mesma opinião da Lívia. Outro lado é mais ou menos. Outros lados. Pode ser, né? Ou pode... diversos aspectos de um mesmo lado. Pode ser pra cima, pra baixo. Nesse papo de multidimensional, né? É tipo, ou tem um raciocínio mais multidimensional mesmo. Tipo, pra cima, pra baixo, tá tudo no mesmo lugar. Tá acontecendo só... agora, aqui e agora. Então, isso é muito interessante, né? Porque nós vamos ter diversas divergências com relação a isso, né? E com relação a como a gente se comunicaria ou não com esses seres, né? Então, beleza, metade dessa mesa aqui não acredita em outro lado, então. Vinícius, você foi bem categórico, porque eu acho que os outros, eles só foram... Existe um plano astral? Existe um plano astral? Sim e não. Eu acho que não existe uma resposta simples pra essa merda, na verdade. Cara, pergunta de sim ou não. Ou não, o ponto então, é que quando não. Você fala do outro lado, tem gente que acha que é Stranger Things. Não é? Upside Down. Que é Upside Down, entendeu? É. Ah, mas tem... Não. Pessoal, fisicamente pra lá. Pessoal, pensa que nem Harry Potter. Se você cair no portal além da cortina, já era. Então, eu entendi que pros outros é uma questão de semântica. Tá bom, existe um plano astral. Não, tem conceito. Não posso falar pelos outros. O que eu falo, você fala por você? Eu falo por mim que eu acredito que existem coisas que não são puramente materiais. Uhum. Acredito que existem manifestações que não são percebidas nem por nós no plano físico, nem pelos instrumentos da ciência de hoje. E acredito também que nada disso tem a ver com inteligências extracorpóreas. Eita. Já começamos com a coleta. Mas, tá, em outros planos, ou seja, um plano astral. Então você acredita em plano astral. Não. Ok, obrigado. Tá bom. Pro André são sinônimos, é, mas é tudo semântica, André. Eu não vou conseguir botar em palavras, mas não é a mesma coisa. Não. Exato. São sinônimos. Não. Porque são os mesmos conceitos. Quando a gente fala de plano astral, você tá carregando toda uma ideia que, inclusive, é europeia. Parece uma coisa muito maniqueísta, assim, né? Sim. O aqui, agora, o material, e o imaterial, e é só isso, acabou. Vê se isso explica melhor. Não. O físico também tá dentro desse lugar. Tan, tan, tan. Matéria também é energia. Entendeu? Do jeito que você tá falando, é só... parece que, tipo, o outro lado é a cidade flutuante do nosso lar que existe em torno da Terra. Mas a cidade flutuante do nosso lar que existe em torno da Terra está nesse lugar. Ela existe nesse lugar. Que tem um lugar diferente lá depois da saideira. Tem o homem macaco e tem mulher que vira... Nossa! Deixa eu voltar pro matéria aqui. Quando você fala plano astral, tem todo um conceito que ela é neoplatônico. Aquela ideia do Platão que existe um mundo específico das ideias, que um desenvolvimento daquilo, que vai colar com a galera achar que é lá onde habita as formas primevas e coisa e tal. Que vai colar nos gnósticos, que vai colar nos hermetistas primordiais e vai chegar na galera de hoje. Então isso é um conceito muito específico. Certo. Dependendo pra onde você vai, esses reinos imateriais, eles vão ter aptidões diferentes. Por exemplo, quando a gente fala do reino dos mortos, ele não é necessariamente o plano astral. Quando um grego falava do Hades... Não era um lugar físico, né? Pra eles era um lugar físico, pra ele tava lá. É, a Bíblia, né? A Gerena era um lugar físico, né? Onde você, no início, até teoriza-se, né, que seria um lugar onde você só largava os corpos, né? Por isso que era um lugar amaldiçoado. Era meio que o lixão, né? Uma parada dessa. E os TJ falam que o inferno é a sepultura, né? O inferno é pra onde você vai depois que você morre, então... Exato. Então, olha, que louco. Não, pra cosmovisão de muitas crenças, todos esses lugares que não são aqueles, eles existem, né? De fato. Sim, sim. Não se questiona o fato. É Monte Olimpo, sim. Né? Sim, eles... Era literalmente no alto da montanha. Não, né? Mas quando você se coloca num paradigma, como eu falei, onde o físico existe dentro desse lugar, você pode chamar de astral ou imatéria, todos esses lugares também existem. O termo do Alan Moore é bom pra isso, porque ele queria tirar a ideia clássica do plano astral, né? Ele queria tirar essa nomenclatura, e ele chamou de imatéria por quê? Porque pra ele ali habita espíritos e principalmente ideias. Entidades, ideias e sonhos estão dentro do mesmo lugar. Pra aí mim. Quando você vai pro Gaiman, você divide. É. Tem o reino das fadas, o reino dos sonhos. Agora, todos esses lugares existem no que ele chama de matéria. Que no fim inclusive das... o físico. Assim, e que no fim das contas pode ser só você tentando criar o bestiário de D&D, né? Tentando categorizar uma coisa que ou é incategorizável. Você tentando entender, dando nomes pra tentar entender uma coisa que é incompreensível. Sim. Pra você. É, porque eu fico imaginando assim. Vamos lá. Vamos imaginar que exista esse universo de energia sutil e que a gente consegue de alguma maneira acessar ou manipular de alguma forma, mesmo que inconscientemente. Como, por exemplo, sonhos. Lá, se a gente realmente tem essa capacidade de construir esse lugar, esse ideal de ideia, é um lugar muito caótico no meu ponto de vista. Porque desde cada noite de sono de cada pessoa que já viveu e que viverá, você vai adicionar algum ponto específico. Você não tá viajando sempre pro mesmo lugar, talvez. Se você estiver considerando que esse lugar é compartilhado, eu concordo que o lugar é muito caótico e em constante transformação e tudo mais. Cada universo de sonho foi individualizado, as coisas ficam muito mais simples e eu acho própria. Muito mais fácil de acreditar. Defina caótico. O mundo de hoje é caótico pra você, Grola? Por caótico, você tá dizendo desordenado? Sim. Tá, porque assim, no meu modo de vista, tanto a ordem quanto a desordem fazem parte do caos. Então, tudo é caos. Esse paradinho fala assim, puta, é um lugar um tanto caótico? Não, é porque tudo é caótico. É que o teu caótico é o das potencialidades. Sim. Então, sim, ok. Agora, se você olhar assim, a cada construção de forma pensamento ou de sonho que eu deixo, cada resíduo que eu deixo durante a noite, em cada sonho, fica lá e o negócio vai ficando desorganizado. Você fala, é uma bagunça. Então, mas só que forma forma pensamento, se você não alimenta, morre. Tudo entendeu? Bem. Se você não alimentar a forma pensamento, ela morre. Então vamos dizer que a imatéria, vou evitar plano astral, a imatéria, ela hoje, ela é um reflexo do mundo que existe hoje, do que as pessoas estão sonhando agora e do que elas acreditam agora. O que as pessoas deixaram de acreditar não existe mais. Eu vou mais longe e digo que não existe uma só imatéria. E eu vou te dizer que se acreditaram por muito tempo, há resquício. Sim. Como se fosse ruína. Por isso que tem ideia que é difícil de matar. Tem ideia que você bate, você acha que mata, mas não mata. Nazismo. É uma delas. Você não mata, você ideia nem fudendo. Porque teve enquanto tiver na mente de um... Enquanto tiver na mente de um... Haja bala, hein? É porra. É parede nisso aí, filho. É, mas dá pra gastar uma bala com nazista sem problema nenhum. Então, tá bom, ok. Por que eu queria puxar aqui? Porque eu queria puxar como é que era a visão dos antepassados. Porque quando eu fiz a pauta, aí o Vinícius falou categoricamente que era um lixo e falou que eu ia jogar fora e gravar naquela merda que é o Mundo Freak. Foi exatamente essas palavras que ele usou. Eu tinha feito uma categorização cada cultura, o que as pessoas acreditavam, por exemplo. Eu falei do... Começava falando do zoroastrismo, que, por exemplo, a ideia de anjo, como a gente conhece hoje, que é o ser alado de asas de pássaro... Tudo pombo grande. É, então, vem da ideia dos pombo grande do Zoroastra, porque em dado momento houve ali uma confluência hebraica. Teve uma galera do que hoje cristã, e hoje abraâmica, que hoje pega muito de conceitos que eram, por exemplo, do monoteísmo, a questão do bem e mal, a questão do... que eram partes daquela religião e puxaram pra si, e hoje a gente é assim por causa desse tipo de ideia. E eles acreditavam em diversas entidades que hoje a gente não acredita mais, mas que estão camufladas na maneira como, enfim, o cristianismo acredita, né? Pelo menos de alguma outra forma, né? Aí eu fui puxar, por exemplo, a ideia que a gente falou em outros episódios sobre Genius Loci romano, que é o quê? O espírito do lugar. As pessoas realmente creiam, e pra elas era real, de que os ambientes, os objetos... tinha um espírito próprio, inclusive as famílias, né? Não só pra eles, como a gente tem resquício disso hoje, né? Tua casa tem personalidade. Uhum. Tua casa tem personalidade, teu escritório tem personalidade. Quando o seu escritório tá numa personalidade que você não gosta, você faz o possível pra mudar a personalidade dele, às vezes você não consegue. Você pensa isso até hoje. Tem lugar que você entra, você se sente mal, né? É, você não se sente bem. Tem as pessoas mais céticas, né? Falam, ah, esse lugar não tem a minha cara. Exato, que é uma... E é daí que vem a ideia do Genius Loci. Então, e pra mim isso é muito confuso, porque assim, a gente consegue ter uma ideia de... quando a gente fala de entidade, de algo que primeiro é consciente e segundo tem um conjunto de regras próprias e dogmas, porque quando a gente entra em contato com a religião, sei lá, um preto velho, ele vai ter aquele arquétipo que ele vai seguir. Se a gente for falar de um orixá, beleza, é uma divindade, mas vamos colocar aqui como uma entidade. Tem princípios, né? Coloca como entidades de graus diferentes, né? Você tem mais fodidas e... mas que respeitam ou uma hierarquia ou uma ideia própria, né? Mas desde o servidor da internet até... Isso, até um old one, por exemplo. Uhum. Não, mas até um cara morto. Mas isso que eu queria falar, um servidor de internet, em teoria, ele não é consciente. Então ele foge dessa regra da consciência da entidade do ser que toma decisões. Então... ele não é consciente, vírgula. É, então, aí, vírgula. Depende se você sabe fazer esse... Você quer ver mais um detalhe que fica difícil? Não é essa porra de tupa, não. Vou tupa, não, não, não, não, não é tupa, não, cara. Quer ver? Vou te mostrar. Tem um livro de magia muito bom chamado Understanding Comics. Eu entendi nos quadrinhos. Scott McCloud. Grande Scott. É um livro de magia muito bom. Tem uma cena ali que ele fala a respeito do ser humano, que o ser humano ele tem uma capacidade incrível de qualquer coisa que a gente põe em contato por longo prazo, a gente atribui características humanísticas a ele. Então você olha pra tomada, a tomada tá sorrindo pra você. Ou a tomada tá triste. Isso é uma pareidolia muito louca e você atribui uma característica. Isso num estágio baixo. Aí você tem um outro estágio, como por exemplo, quando você tá dirigindo um carro, você bate o carro, você não fala, ai, bati o carro. Você fala, bati. Porque você tipo, sente... ele me bateu, né? É, ele bateu em mim. Você sente o carro vira, se torna uma extensão do seu corpo. É sua extensão. Você sente... ali, na hora que bate ali na frente, você faz... o bagulho tá arranhando e você tá fazendo aquela cara de dor, assim, na cara, assim, ó. Isso faz. O chapéu do Slash, ele dá até um exemplo de uma cartola, se não me engano, no livro. O chapéu do Slash é o Slash. Aquele chapéu é alguém. Porque ao longo do tempo foi atribuído. Isso você tem lá, dá até pra você fazer um paralelo, não é necessariamente a mesma coisa. Quando a gente fala daquelas entidades japonesas que viram yokai depois de ser utilizado por 100 anos. Característica shintoísta, né? De característica shintoísta de você atribuir algo pra alguma coisa. Então olha só como tudo ganha algum grau de independência, porque a gente tá dando, né? E além de tudo ganhar algum grau de independência, você pressupõe que ele tem algum grau de consciência. Não quer dizer que tem, provavelmente não tem. Ou que seja complexo, né? Ou que seja complexo, mas você atribui de qualquer forma. Você atribui. E aí tá aquela coisa, se você acredita que a magia parte de você, se atribuiu, tem. E eu acho essa linha de pensamento da magia, esse paradigma, é o que eu penso, existe na minha cabeça e eu construo a minha realidade a partir disso. Ela é uma linha poderosíssima e perigosíssima. Porque qualquer trauma teu, qualquer parada tua, você porra... Eu queria chegar nisso depois. Não é pra agora, mas depois isso é um assunto muito interessante. Foda, mas ela é uma linha perigosa. Tem a questão do daimon pros gregos, né? Pros gregos antigos, né? Que era aquela coisa de um espírito pessoal que inspirador, se... né? Inspirador. Também, né? Toda vez que a gente vai estar gravando Magicando, esse é o problema. Na minha cabeça já tá construído um ideal ocultista que é uma parada que eu não consigo mais rastrear. Eu não sei quando eu aprendi aquilo, eu não sei da onde aquilo veio, porque a bibliografia é zoada, porque ninguém gosta de citar o amiguinho que você tá tirando aquilo. Então você passa a construir todo um bestiário que já foi construído por você e tu não sabe de onde é aquelas ideias. Então você já vem do Daimon muita coisa que do Zoroastra, por exemplo, tinha uma entidade lá que era próxima de um arcanjo, que era dito, pelo menos das fontes que eu li, que era alguém que cuidava de você, que era alguém que seguia desde que você nasceu, era atribuído, eu vou cuidar dessa pessoa até o dia que ela morrer, eu vou dar bons exemplos pra ela, e é muito parecido, inclusive a tradução é Sagrado Anjo Guardião. Aí. E é muito louco você parar pra pensar esse tipo de coisa, de onde vem essas ideias e tal, né? Então. E olha que louco, aquela coisa que o Grolla tava levantando, né? Várias entidades ou ideias, elas podem estar só se transmutando ao longo do tempo, né? Tá se adaptando e tá chegando pra cá com uma essência ainda semelhante. Ou será que se eu mudar um pedacinho, eu criei outra? Essa é outra questão, que é a famosa ideia do navio dos Argonautas lá, né? Se eu pego o navio dos Argonautas, eu troquei o mastro, troquei... É o desdobramento de uma mesma entidade? É, será que é a mesma? Ou quando eu atribuo uma característica nova, por exemplo? Quando a entidade foi criada, tinha determinadas pessoas. Hoje em dia, nenhuma dessas pessoas está viva. E a gente já tem uma ideia... É outra entidade. Nem que seja inspirado naquele conceito original, a ideia já mudou. É, né? Claro pra mim, na minha opinião, que o Jeová que os hebreus acreditavam lá no deserto quando eles eram apenas centenas de pessoas é completamente diferente do... O deus dos exércitos? Certamente é muito diferente do Deus bonzinho no Novo Testamento. Não, textualmente. Não, isso com certeza, né? Mas mesmo, tipo, sei lá, o de 2000 anos atrás já não é o mesmo que hoje. Eu não sei se o Grolla vai concordar comigo ou se eu tô falando groselha também, mas falando de orixá, existem qualidades, né? Algumas crenças afro e afro-brasileiras acreditam nas qualidades dos orixás, outras não, elas acreditam que era só um momento da vida daquele mesmo orixá. Então, mesmo dentro da mesma crença, vai, Yorubá, por exemplo, existem desdobramentos em que pessoas acreditam que é uma mesma entidade com várias qualidades e outras que é só uma época diferente, ou que uma qualidade que seria considerada o mesmo aspecto dessa entidade num lugar é uma entidade totalmente diferente. Dá um exemplo pra gente, só pra gente entender. Cara, eu posso dar um exemplo disso? Todo mundo aqui leu o Deuses Americanos, o livro? Sim. Todo mundo leu? Sim, sim. Então se você não leu, ouvinte, você tá fudido deve, agora. Deve ler. O Odin, que atravessa a história inteira. E aquele Odin que aparece lá na Noruega no final, é a mesma entidade ou não é? Louco, né? No livro deixa entender que é a mesma entidade. Eu não entendo como é a mesma entidade. Você tá errado. Por exemplo, o meu orixá, eu sou filho de Logun Edé. Pra algumas crenças dentro do culto afro, Logun Edé é só um aspecto de Ogum. Pra mim é uma entidade diferente. É igual o Sain e Oxóssi. Sim. Que tem um monte de linha de Umbanda que é pra eles a mesma coisa. Algumas qualidades de Joiá são Obá e por aí vai, aí varia do... Posso dar um exemplo? A questão de aspecto, por exemplo, se eu colocar Hermes aqui. Era um deus do comércio... Era um deus dos ladrões, era um deus dos mensageiros, e provavelmente cada um acreditava por um aspecto diferente daquele deus. Seria mais ou menos isso. Sim. Os judeus resolveram isso de uma... Os judeus, né? Os judeus, aquele povo único. Tem linhas judaicas que vão resolver isso de outras formas. Por exemplo, eu tenho Jeová. E aí existe o Jeová. Só que eu invoco a face de Jeová que eu quero. Então Jeová é um D72. Aí eu quero a cara 25, que é o Jeová Rafá, que eu quero que ele me cura. Se eu chamar o Jeová Jiraya, fudeu. Persephone é o mesmo aspecto, não é? Da mesma deusa? No momento diferente da vida dela. Demeter, né? Ela desce como Core e no inferno ela é Persephone. Ah, tá. E tá vendo? Então tem essas paradas. É, na real, assim, eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui um ano atrás. Porque a porra da identidade não tem direito de mudar, porque caralho. Porque alguma coisa tem que ser fixa nesse mundo. E a gente não, confunde em Deus pra isso. Não, nada a é fixo. A gente confunde em Deus pra isso. Não, cara, baixou nada é fixo. Aí. Concordo, eu acho que existe uma ideia utópica existe de uma ancoragem. Ideia, sim, você quer ancorar aquilo. Tudo tá perdido. Não, não tô dizendo que seja. Tô dizendo que o porquê que a gente exige isso deles. Ah, sim. Ah, tá, beleza. Eu tô dizendo porquê que a gente exige. A gente quer, lógico, a gente quer que a metafísica seja extremamente organizada. Mas é pouco esperar que isso aconteça. E dentro do hermetismo é o que mais teve. Você pega a porra do... Gente, adoro o... Adoro também a força. Força barra. Eu gosto, eu acho bem legal. Tá, eu acho acho interessante. Se eu continuar pensando nisso, eu vou piorar. O Ledbetter. O Ledbetter tem lá o plano astral, os habitantes, essas porra toda. É muito legalzinho. Já tá diminuindo mais, tá vendo, né? Ele tá querendo organizar uma parada que talvez nem tenha, tá ligado? Mas ele tá tentando. Sim. Porque parte do anseio daquela galera é que eu preciso ter alguma coisa segura. E já que não é aqui, é lá. Isso daí é o mesmo raciocínio que tem. Não sei se alguém teve irmão aqui pequeno, não sei que tu não. É, o irmão pequeno, filho, whatever. Que tem uma idade que a criança precisa de ter esse tipo de ancoragem. E, por exemplo, filme. Você coloca a criança vendo filme e ela vai lá, coloca na parte tal e vê 15 vezes o pedaço X do Toy Story. E isso é uma demonstração desse tipo de ancoragem. Let it go. Let it go. Fica cantando 500 vezes Frozen. O negócio do Frozen. A pessoa tá querendo viver naquele mundinho, né? Não, é tipo assim, aquilo ali aquilo é uma é certeza que aquilo é fixo. Aquilo não vai mudar. Uhum. Cara, mas você cresce. Aí eu vou dizer de novo, let it go. Então, mas é que o Carlos tá dizendo. Pra muitas pessoas, você precisa de um paradigma prisão. Você precisa acreditar que uma determinada condição é fixa e imutável. Porque senão a pessoa não consegue viver. Pra você se sentir seguro, né? É. E o problema é que esse paradigma vem com uma outra condição, que é eu estou certo e os outros estão errados. Então a gente tá chegando à conclusão que a religião organizada é um erro. Sim, mas eu vou dar mais um exemplo aqui. O Andrei começou a falar do zoroastrismo, falou dos gregos, passou pelas crenças hebraico-cristãs e tal. A Ananda levantou o lance do Yorubá. E assim, cara, todas essas culturas estão tentando explicar entidades de forma ampla, de uma determinada maneira, dentro da sua visão de mundo. E assim, ou um só tá certo, ou tá todo mundo errado. De qualquer forma. Todo mundo certo? Então, eu acho que pra haver pra todo mundo tá certo, precisa haver uma confluência. Essa confluência talvez explique como as coisas realmente funcionam. Mas se existe uma confluência entre todo mundo, pelo menos parcialmente errado. Sim. Será que essa é a verdade verdadeira? Será que não? Posso dar um exemplo? Pode. O espírita acredita que... A maioria dos espíritos, né? Vamos generalizar. A maioria dos espíritos, ou pelo menos é vendido do contato que eu tive, que os espíritos da Umbanda são espíritos baixos. E você não deve lidar com eles porque são espíritos ligados à matéria, são espíritos menos evoluídos. E aí? Então. É que isso acaba quando ele se fode e precisa ir no terreiro. Ah, então. Mas até aí é... Mas esse a gente pode entrar em concordância que tá errado mesmo, né? É, então. É. Não, mas e se forem bolhas? Aí eu volto pro meu ponto inicial, que é essa porra toda psicológica. Ninguém vai chegar nenhuma conclusão aqui, o que a gente pode fazer é lidar com as consequências físicas que nós vemos da existência disso que eu não sei exatamente como é, mas que aqui todo mundo... A gente tem que discutir essa teologia, né? Hermes existiu? Materialmente, não. Tá. Ele... Beleza. Se ele nunca existiu, ele nunca existiu. O que que faz com que qualquer outra coisa, que qualquer outra cultura acredite, exista mais do que o Hermes que nunca existiu? Absolutamente nada. Então, é isso que eu tô falando. Eu acho que essa porra é toda psicológica, porque é a única coisa que explica. Porque toda cultura tem o seu panteão como uma forma de explicar o psicocosmo daquele povo dentro daquele recorte cultural. Sim. É isso. É a visão cética da coisa. Não, não é cético. É sim. Uma visão prática. Prática. Cética. Tá bom. Pra mim é cética. Então tá. Essa condição psicológica daquela cultura, imaginando, existe uma matéria, um plano astral. Tá. Qual que você quiser. Chama como quiser. É. João. Essa construção psicológica dessa cultura não cria nada no astral. Eu acho que cria e evapora assim que essa cultura deixa de ser relevante. Mas e o que ficou? Não, por exemplo, fica, e o... Cara. Fica, cara. Até hoje tem nego cultuando deus grego. Porque não deixou de ser relevante. Ah, tá. É um rolê meio deuses americanos, né? Enquanto existe culto, aquela entidade, ele existe. Que bate muito com o que eu acredito, entendi. Verdade. É, basicamente... Só que no deus americanos, os deuses têm existência material. Essa é a principal diferença da minha visão. Até exigência material, dentro, obviamente, da ficção e tal, mas exigência material até que ele tenha força suficiente pra aquilo. Se sim, ele sim. passar a deixar de ser, passa a ser mas, muito menos, mas, né? Mas assim, é lógico que eu posso ficar loucão e ficar vendo coisa, mas dificilmente eu vou conseguir chegar e tomar um hidromel com Odin num bar jacaré, sacou? Depende, né? Tem gente que fala que já viu Constantino. E se você já tomou e nem sabe? Olha aí. É, os gregos acreditavam que os deuses se vestiam de mendigo, ia na casa, batia lá se você não oferecesse um bom, não, sei lá, uma casa, uma cama. Os gregos saíam pra medalhar, né? Não, tudo bem, mas era algo físico, né? Uhum. Não tem o rolê de Jesus, assim? Que Jesus pode estar num mendigo, num pedinte? Ou... Existe no alto da hierarquia, vamos descendo. Existem os deuses, de maneira alto geral. Gods. Tá, não é com essas porra de lobos. Perpétuos. Não, mas faz sentido, porque, ó, olha só, olha que louco. Mas deuses que sempre foram deuses, porque tem um lance de homens que viraram deuses também. Eu, então, é e isso. E algumas cosmovisões. Eu acho que é esse o ponto, porque assim. Tipo Jesus. Dentro do... Tipo Xangô. Xangô foi um rei na Terra. Xangô foi rei na Terra. E virou orixá. É. Egungun também, né? Acho que Egungun, não sei. Egungun, acho que tem lenda, né? Mitologia iorubá. De que ele desceu pra fazer alguma tarefa X e que no meio disso ele esqueceu o que ele veio fazer, porque ele gostou tanto daqui, ele foi tão bem recebido que ele ficou. No voduto. Ainda bem que não foi agora, né? Porque se não fosse agora, ele ia falar, não vou nem fazer o que tinha que fazer. Deve ter uma treta com o irmão, deu falta dele lá em cima, ele tinha um outro lixar irmão, veio buscar, ficou triste porque ele tinha ficado mais feliz aqui. É, veio aquele negócio, mas nem fudendo que eu desço nesse planetinha. Tá errado, né? Mas sabe por que faz sentido isso que eles estão falando? Porque, ó, quando eu falo Deus, eu posso pensar, eu tô pensando num Deus consciente, no sentido dele possuir uma atribuição, um Deus do amor, um Deus da guerra, ou, por exemplo, sei lá, um Deus da existência. Um Deus de tudo. Porque você vai lá pro Vudu, por exemplo, você tem a serpentes mundo, que é aquela porra, não tem uma consciência humana e pensamento, e ela é uma força selvagem da existência. Então existe uma categoria de Deus, sei lá, os eminentes. Deus dos deuses, é o que os deuses adoram. É, entendeu? Exatamente. É o que os deuses reconheceriam como soberano. Aí tem as divindades, né, que são mais básicas, que tem mais, um pouquinho mais contato e interesse, talvez, com a gente, né? Vocês vão ter esses mensageiros meio de caminho das entidades. Aqui eu acho que a gente tem que dividir mais um nas entidades. Ah. O Vinícius tá fazendo uma negativa. Não, tô falando aqui, botar os deuses tudo na mesma caixinha é meio foda. Kali daria um couro na 90% dos outros deuses. Isso não é super trunfo. É, sim, senhora. Inclusive, quem quiser fazer... Mas bota se a gente lá com o Sekhmet ali... Não. Na categoria de poder, não, a classificação. É que, assim, se a gente tá categorizando, tem que categorizar, né? Não, porra, isso aqui não é Magic, caralho. A gente não tá colocando... Não, tá categorizando, isso não é Magic. Isso não é Pokémon, vamos, cara. Vamos entender que é tudo diferente. Vou puxar que é anjo? Aí não, mas calma aí, tem o arcanjo, tem o querubim. Vai ter que achar um denominador comum. A menor partícula de entidade. Tá bom, vamos começar por baixo, então é mais fácil, né? Uma quanta de entidade. A quanta de entidade, eu acho... É a ideia. Que é a ideia. O que você acha, Glauber? A forma de pensamento. Concordo. A ideia. Alguém discorda? Eu concordo. Acho que pode ser a maior. Eu concordo também. Mas é porque quando chega o mais baixo possível, já ele dá é volta. No alto. É ficar... Ele dá a volta. É tipo a árvore da vida. É circular essa porra. Não faz sentido. Beleza, existem então as formas de pensamento, que pode ser coisas básicas. Por exemplo, filme de terror. Você tá gerando ali uma forma de pensamento e a criança vai ter medo no escuro e vai sonhar com isso e vai ficar com medo. Tá. Já, isso já pode tá ser um pouquinho muito mais real acima pra pessoa do que um deus grego que ela nunca ouviu falar. Concordo. Com 3 anos de idade. Tá, tudo bem. Por isso eu tô falando que essa porra é pessoal. Não, tudo bem, tudo bem. Então, ó, vamos colocar a ideia. Eu acho que a ideia tá no nível pessoal mesmo. Quando a gente tá nesse nível mais baixo, que é o nível da ideia, ele é pessoalzaço, assim. Tipo, eu quero, sei lá, acreditar. A loura do banheiro, monstra privada. Acho que, tipo, lendas urbanas é quase isso. É começar uma criação que tá sendo compartilhada. Isso aí. Só que aí já é um nível de compartilhamento. Servidor de internet. É, isso aí também. O quê? Servidor de internet. Esse é o nível mais baixo. Pode ser. Esse é o nível mais baixo do esgoto. Pode ser também. Subsolo. A quiumba do rolê lá embaixo. Certo, beleza. Então existem as formas de pensamento, que são coisas não necessariamente conscientes. Acho que o nível mais baixo são as formas de pensamento que ninguém pensa muito nelas. São as formas de pensamentinho. Não, isso dizer o seguinte, não a forma de é pensamento não tem consciência. Não tem consciência. A forma de pensamento, ela não existe por si só. Por quê? Não existe por si só. Se ela existe por si só, se ela já tem consciência, ela já não é mais uma forma de pensamento. Já subiu. Já subiu de nível. Já virou uma tupa. Eu discordo pra caralho. Por quê? Não, deixa o Grola falar aí. Não, mas fala. A gente não vai chegar em consciência, mas enfim. Eu acho que porra nenhuma tem consciência própria. Nem você. O que sou eu? A gente, ao invés de gravar quarta-feira, a gente pegou a sexta-feira da loucura do Vinícius. Que é essa porra do calendário discordiano dele. A gente vai ficar aqui um ano, ele vai ficar. Ele vai ficar colocando pedra no nosso sapato. Escute o Jim Carrey pra entender a vida. Não, ele só tá socrático. É por isso que eu tava te falando. É melhor ver a ação do jeito, porque senão a gente vai ficar nisso. Não, ele tá socrático, tá socado. É consenso, a gente não vai entrar mesmo. Sabe a gente não vai chegar. Não há. Eu acho que nada assume uma consciência individual que não seja alimentada por pessoas, que na verdade então a consciência é individual, certo. E entendi, tá alimentando. Entendi. Beleza. Eu acho que a sua visão é importante com relação a isso. Você não entende que talvez ela... Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer e eu vou mostrar de um jeito que vocês vão acabar concordando de uma certa forma. Vamos ver, né? Se não existir mais ser humano nenhum na face da Terra, existe alguma entidade? Não existe mais nenhum ser humano com nenhuma, eu acho que sim, nenhuma criatura consciente. Você acredita que existe um astral que você se torna um espírito? Porque se você se torna um espírito, você continua sendo consciente. É, você só perdeu você sua forma física. Você continua pensando... Mas se a gente tá fazendo um rolê que aqui tá alimentando lá de lá, o que vai acontecer com lá? Vai morrer de fome? Inteiramente o que o Vinícius falou. Que quando isso acontece, você falou, eu já chamo de egrégora. Pra mim já não é mais forma de pensamento. Então a gente tá discutindo semântica. É, exatamente. Pra mim, assim, forma de pensamento não tem consciência, é uma forma básica que se dissolve. A partir do momento que ela tá alimentada, que ela luta pra sobreviver, ela é uma egrégora. Então beleza. Então a gente tá junto, exatamente. Só tá falando palavras alguém diferentes. Discorda? Gente, eu queria dar um passo atrás, porque eu acho que tem muita gente que tá confusa aqui. É o seguinte, tem dois pontos de vista de lidar com a entidade. É, só foi dois? O que vocês falaram aqui. Que aqui na mesa, pelo menos, tem dois. Que é, são algo externo e dependente, e outros que são alimentados, vêm do interno. Tá. Tá? Só pra deixar claro pro pessoal que tá ouvindo ouvindo aí. A minha proposta é que enquanto a gente estiver montando a nossa hierarquia, a gente tenta... Ignora o Vinícius. A gente tenta contemplar os dois lados. Tá bom. Concordo. Vamos pensar como que a entidade se comporta se ela for Sim. uma ente externo e como se ela comportaria se for um ente A gente interno. Dá valor pros dois lados, mas com um pouco mais do nosso do que do Vinícius. Até matá-lo. Mas aquele rolê meio... Mas por que eu vou te falar? A gente e a sua imagem e semelhança ou a gente criou os deuses? Exato, vai ter essa discussão. Vai ser isso versus... Porque eu concordo com o Vinícius. Eu também concordo. Eu só tô sendo concordo. Eu consigo concordar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mas... Porque eu acho que os dois estão falando bosta. Então, a internet, ela diz que a gente tem que se matar aqui agora, gente, agora. Valendo. Opa. Valendo. Eu tenho uma faca. Olha aí. Eu tenho a Lívia. A Lívia é o We Have a Hulk, né? Eu tenho raiva. O nível mais baixo, então, a gente vai fechar que ele seria a forma de pensamento. Certo. Que todo mundo cria, todo momento. 40 minutos pra fazer essa afirmação, ok. Ok, ok. Começou o podcast. Então, começou o podcast, 40 minutos. Valendo. O nível seguinte, como que se alcança o nível seguinte? Eu tenho uma ideia, sei lá, eu pensei numa ideia... Comer um Burger King. Eu tenho pode ser um Burger King. Pensei aqui no Whopper. Não que a gente não tá sendo patrocinado. Então aqui, eu pensei num copo de refrigerante. Tô aqui pensando no copo de refrigerante. Na hora que eu tô pensando no copo de refrigerante, em volta de mim, fez... Peraí. E apareceu um copo de refrigerante aqui que eu tô pensando. Na minha testa, aqui em cima, no ar. E aí eu tô imaginando ele, eu tô vendo o copo, falo, nossa, como eu quero aquele refrigerante gelado. Aí eu vou lá, acho um copo de refrigerante, tomo ele e se não, faz... Calma. Você tá só pensando aí. Tô só pensando, eu vou atrás de conseguir. Certo. Não, você tá pensando nele, certo? Tá, tô. Ele continua sendo uma forma de pensamento. Sim. Ele não existe. Se você parar de pensar nele, ele vai morrer. Aí eu falei, nossa, eu preciso. Aí de repente eu olho pras boletas. É? Aí eu olhei pras boletas e pensei na boleta. Aí ele... Acabou, morreu o seu copo de refrigerante. Morreu o copo de refrigerante. É. Mas você Só pode continuar... Só ficou o gosto amargo de desespero. É. Mas você pode continuar pensando no copo depois. Mas eu sou um viciado em refrigerante. Então eu penso em refrigerante a todo tempo. Pô, cara, tinha um paciente da minha mãe que era assim. O cara parar de tomar banho pra tomar Coca-Cola. E aí? Aí já tá começando a ficar bizarro. De repente, o que pode acontecer, se tua mente tá muito focada, aí vem aquela questão de modulação da magia. O que pode acontecer? Se você está construir essa forma pensamento de maneira tão forte no astral, a ideia é de que toda forma pensamento tenda a querer se manifestar. Você pensou pra caralho no seu copo de refrigerante, né? De repente acontece isso aqui, ó. E aí eu consigo refrigerante. A sua forma de pensamento se manifestou. O problema é que a sua forma de pensamento... Manifesta a minha aqui também, Grota. Então, agora o que está acontecendo... Mas tem algum momento... Em que momento que essa forma de pensamento refrigerante vai criar... É quando o idiota chega no restaurante e fala... Não quero Coca-Cola, quero Pepsi, porque é melhor. E aí você dá vontade de dar um soco na cara dele. Não, eu vou fazer uma pergunta. É assim que surge o Dolinho? Dolinho é demônio, cara. Dolinho é... O demônio é uma entidade. Meteu o Dolinho no bagulho. Dolinho é um 73. É o último. Eu não sei, acho que o André vai querer me matar, se pá. Mas existe algum exemplo de forma pensamento abstrato, que a gente não tem uma equivalência aqui, material? Sim, desejo por fama, sei lá. Então, eu acho que qualquer sentimento, por exemplo, que não seja questões básicas e biológicas, sei lá, fome, sexo e dormir, aí, calor... Aí, eu vou foder vocês. Ah. Porque o grego antigo, ele acreditava, por exemplo, o cara vai lá e traiu a esposa. Foi porque ele tava com a febre de Afrodite. Sim. Ele tava sendo manipulado ou ele tava sendo influenciado por uma entidade. Isso é um homem safado que queria colocar a culpa em uma mulher. Passa. A Grécia colapsou. Tá aí a prova de que essa cultura não levou esse povo adiante. Perderam pra Roma, né? Qual seria o próximo passo depois da forma? Ganhar uma independência. Consciência vem primeiro de independência ou independência vem antes de consciência? Pra mim, caminha junto. Eu acho que formas de pensamento que tem um mínimo de consciência... Vou dar um exemplo aqui de servidores. Tá. Você cria um servidor pra realizar uma tarefa. E ela tem que ter um mínimo de inteligência pra realizar essa tarefa, certo? Uma inteligência nem que seja focada, assim. Só conhece aquilo... Se for um código, tipo um software, você tudo bem, uma aplicação. Ela tá programada pra aquele fim específico. Inteligência de bactéria. Tá, tá bom. O que você vai fazer? Ela vai lá e vai fazer aquilo ali. Ela tem um mínimo de inteligência. Ela pode não ser senciente. Uhum. Ah, tá. Essa é a diferença, então. Na hora que você vai colocando mais atribuições em cima dessa mesma entidade, criatura, forma, pensamento, chama como quiser... Ela vai começar a tomar decisões. Ela começa a ganhar complexidade. Conforme ela vai ganhando complexidade, ela pode se tornar senciente ou não. Se ela se tornar senciente, é natural que ela tenha um desejo pra aumentar ainda mais sua complexidade e seus graus de liberdade. Na hora que ela começa a ganhar mais graus de liberdade, aí sim ela pode chegar mais perto do que a gente considera realmente uma inteligência, entre aspas, humana. Esse estágio eu já chamaria de egrégora, né? Eu já não diria que ela não é mais uma forma de pensamento. Não, posso dar um exemplo? Porque nesse estágio eu acho que é muito difícil você conseguir destruir ela. A Nanda tinha feito uma pergunta louca. Eu também não lembro, mas a pergunta foi uma parada relacionada a se caminhava junto ou não, ou se era como se fosse uma bactéria. matéria que vai se desenvolvendo e um processo evolutivo mesmo. Para mais informações sobre isso, eu te aconselho a ler O Gene Egoísta, do Dawkins. Dá uma lida pra quem quiser aí que você vai entender um pouco desse processo que os caras estão falando aqui. Leia um ateu pra entender a magia. E aí tem um processo assim. Eu acho que matou na hora que a gente dividiu inteligência de sem ciência. É aí que a gente matou o rolê. Porque ele pode ter alguma inteligência, e ele é um software, que ele executa uma determinada tarefa, e sem ciência abre aspas gigante, noção de si, objetivos próprios, que podem ser um desenvolvimento dessa programação. Mas aí eu te digo, ter sem ciência não significa que tem uma inteligência humana. Por exemplo, secreto que tá aqui embaixo da mesa é inteligente, tem a agenda própria dele, que inclui conseguir mais biscoitos e mais frango, mas ele não tem uma inteligência humana. Sim, não é se tornar humano, não é a complexidade humana. A gente humana. Não consegue definir o que é inteligência nesse aspecto. É, mas a gente tem uma tendência a antropomorfizar tudo, e a gente só considera a inteligência aquilo que chega perto do humano. A gente só tem o nosso próprio humano. Paradigma, né? Não Exatamente. Tem como um pensar exemplo fora disso. De como aconteceria, por exemplo, a gente tem um servidor, pega um dos 40 servidores, beleza. Aí você... Exaurido, que você gosta. Exaurido, a gente vai usar o exaurido pra e tal. Em dado momento você começa a sonhar, aí você vê aquela árvorezinha do exaurido, e você sente que ela tá com a necessidade de sangue. Eita. Uma parada que nunca foi pedida ou escrita por ninguém, e de repente você começa a sentir essa influência de que pra parada funcionar, tá exigindo sangue. Eu acho que aí a gente já tá pulando, já tá indo longe de pulando uma etapa. Porque tá. Então vamos supor. Talvez ela nem saiba o que é sangue. Hein, vamos falar então de um servidor pessoal, que nem o Vinícius falou. Você criou um sigilo pra fazer uma coisa simples, esse sigilo foi aumentando de potência lá, e de repente esse sigilo vira um servidor, ele vira uma egrégora. Você ainda não contou desse cara pra ninguém, mas ele atingiu sem ciência. Você nunca disse que esse vai ser o servidor, vai chamar Jablovski. Você nunca disse pro Jablovski que ele precisava comer sangue. E de repente você sonha com o Jablovski que ele tá te pedindo sangue. Cabe a você mandar o Jablovski pra puta que pariu. Mas aí que tá. Você acha que nesse estágio, uma vez que ele tá sem ciência, você vai conseguir destruir? Poxa, moleza. Rapaz, Vinícius é o Constantino. Eu não falei dessa porra pra ninguém. O bagulho só existe na minha cabeça. Pra eu destruir é fácil. Só para de pensar nessa merda. Essa é a chave. Aí eu concordo com o Vinícius de novo. Aí o dedo meio pra árvore. Aí o que vai acontecer? Vai começar a aparecer necessidade da sua vida que você vai pensar, ih, eu resolveria com essa coisa. Cabe a você resistir, né? Dentro do ponto de vista de que isso é uma parte tua, isso aí é você que tá exigindo isso. Você que acha que você precisa dar mais, que dar sangue. Já é uma coisa aqui da sua cachola. Se você pensa, ele sendo externo, pode ser... Não, tipo, pode ser interno, pode influenciar internamente. Assim, em pensando que o servidor é algo externo, ele pode estar te influenciando. Uhum. Em pensando que ele é uma coisa interna, você precisa de um terapeuta. Mas eu acho que nesse ponto, todo mundo pensa que é interno ainda, né? Acho que enquanto até servidor pessoal, meu, ele ainda tem uma parte interna psicológica muito forte. É, eu tô curioso ainda. Por que vocês acham isso? Não, se vocês acreditam que as coisas têm existência externa, por que que... Em que momento vira a chave? Acredito que tem externo, mas não significa que ele nasceu externo a mim. Mas nada nasceu externo a ninguém, se não, você for pensar você assim. Criou. É que dentro do que o Vinícius tá falando, assim, vocês estão falando de que a entidade tá dentro da tua mente. O Vinícius acredita que nós criamos todas as entidades à nossa imagem e semelhança, de acordo com o nosso contexto. Nem que a gente pegue uma ideia que já existe, já tá ali, e dê uma forma pra ela. De alguma forma, a gente tá criando tudo. Pra você, todas as entidades, elas partiram daí. Partiram da gente. Eu acho que a gente não conhece nenhuma entidade de sua forma pura. Tudo que a gente enxerga como uma entidade é criação humana. É que se você extrapola o que o Vinícius tá falando, mas se você acredita que é externo, como é que você pode dizer que a entidade é interna, agora é externa? Eu entendo o que você tá falando da seguinte maneira. É como se você criasse esse bicho dentro da tua casa, só que você trancou as portas. O mundo é o mesmo, você não deixa ele sair. Mas vai chegar um dado momento que ele quer sair. E aí, como é que você vai fazer? Ou você mata ele, ou você deixa ele sair. Mas pra chegar lá fora também, ele tem que primeiro ter noção de que existe fora, entende? Sim. Tem toda uma questão de consciência. Mas aí se você abrir a porta e ele não continua ancorado a você, se você morrer no dia seguinte, ele vai ficar solto? Então, esse é o problema. Ele tá amarrado a você. Se você morrer, ele morre. Porque só você sabe dele. Então ele é interno, na verdade. Ele tá agindo externamente, mas ele é interno. Só que ele tá forçando pra sair. Só que se eu chegar aqui e falar, porra, puta, eu fiz o servidor. Já não é mais interno. Que tá foda. E aí começa a falar pra ele. Aí é interno, mas é interno de dois, Grola. Sim, interno, interno de dois. Mas aí a potência dele, a chance dele começar a vazar, porque de repente o Keller ele não toma morre uma com e ele. Conta pra Ananda. Beleza. Aí a Ananda vai e conta pra Lívia. Aí vira religião. Fudeu. É interno de muitos. Sim. É isso. Não é externo. É interno. Você concorda que 40 servidores, o 40 servidores basicamente é isso. Uhum, concordo. Uhum. Então a gente chegou. Eu tô confusa. Não, a gente chegou. O meu argumento é, não tem externo, é tudo interno. Só que pode ser interno de um ou de muitos. Ele tá tentando convencer vocês, você percebeu, né? Eu não tô falando que, como o Grolla colocou o exemplo, se todo mundo morresse e os fantasmas fossem expulsos e tal, se o bicho ia continuar existindo. Eu acho que não. Sei lá, os 40 servidores, o Exaurido existe em Marte? Só tem um robozinho andando lá. Mas se essa porra não é limitada por espaço e tempo, por que ele não existe em Marte? Porque eu não quero. Então tá. Quem disse que ele não existe em Marte? Eu nunca fui lá pra ver. Quem disse que o robozinho de Marte não pensa? Desde que o Matt Damon voltou, não tem mais ninguém em Marte. Ele existe além do tempo e espaço, mas ele não é capaz de se manifestar em Marte, porque não tem ninguém. Ninguém lá pensando porque nele. Não tem nenhuma consciência lá pensando nele. E a colônia de Marte, espiritual? Mal, Matt Damon depende, já voltou. Ó. Não, espiritual. Não, isso é Hércules, é em Vênus. Tem uma galera que fala que existe as orbes. Sim. Então ele não existe em Marte, porque a orbe terrestre não encosta lá. Atravessar de uma orbe pra outra trabalha. Que conveniente, não é mesmo? É, então ele não existe lá. Tem essa galera da orbe ainda. Que conveniente. Que, por isso que, tipo assim, os ETs de Marte que morreram lá. Eu gostaria de lembrar que existe um filme a respeito disso que você acabou de falar. Das orbe? De Final Fantasy. É, exatamente. Final Fantasy. Lá que os fantasmas vêm e matam todo mundo só porque eles não estão em sintonia com a Gaia terrestre. Estão na orbe errada. Estão na orbe errada. E o filme é muito bom, viu? Pode estão assistir, na vibe errada. Estão na vibe errada. É isso. Eu vi esse filme e não entendi, não. Depois você é porque pra você é interno. Você não vai entender, HP. Não tá na tua egrégora. Então vamos continuar subindo nossa escada? Vamos subir a escada? Vamos lá. Então subindo olha só. Na montanha, sem a fazer gente... manha. A gente já criou então a entidade e ela alcançou o ponto de egrégora. Mas ela desenvolveu já uma existência que ela não depende do criador. Tipo 40 servidores. Estamos chegando lá, ainda tá um pouquinho antes, eu acho. Tipo o servidor merda de internet. Então não posso depende falar mais uma do meia criador. Dúzia aqui, mas não falarei. É, não, porque você dá Dani Bop e está pensando neles. É. Eu evito até não, de não, saber o nome. Não, cara. Fortaleça essas egrégoras. Inclusive, gente, nada. Continua. Aí tem essa parada que o servidor de internet, ele é isso. Ele já é alimentado pela galera. Por exemplo, se o Tommy Kelly morrer hoje, não queremos que isso aconteça. Por favor. Acho que nada muda. Nada muda. Porque eles existem já, entre aspas, coletivamente, né? Eles já estão numa aura coletiva. Tenho minhas dúvidas, inclusive, se o Tommy Kelly resolver destruir os sigilos originais, ele não vai fazer nada com esses servidores, cara. Ele chegou numa expansão tão grande. Keller, pros deuses mitológicos, deuses gregos, deuses nórdicos, chegarem no nível de adeptos que os 40 servidores têm hoje, eles levaram séculos e séculos. Isso é verdade. Os 40 servidores atingiram, na minha opinião... Em 40, coisa de 3 anos, né, cara? Servidores, hoje eles não têm mais nada. Deixa, só o nome. Deixa eles eu reformar. Já estão na categoria de divindade. Deixa eu reformar minha fala. Se o Tommy Kelly quiser hoje, ele consegue tirar dos servidores a sua capacidade restritiva. Porque ele foi muito bem feito para que eles fossem específicos. E ele se mantém específico. Eu acho que ele só não tem essa parada de super entidade, porque eles não conseguem, tipo, sei lá, a cura bandeira não vai, sei lá, te ajudar a projetar um prédio, entendeu? Porque essa não é a função. Se fosse um grau de divindade, talvez eu possa chegar pra ela e falar assim, você quer aprender a projetar prédio? E eu tenho uma troca com ela maior. Porque ele... Porra, mas velho, aí que tá, você ele não fez chama isso. A Exu pra ajudar a te projetar um prédio? Pode chamar. Vai, você vai ver o prédio que você vai projetar. Tô falando que você pode chamar. Mas aí, de novo, você tá falando... Se você chama a curandeira pra ajudar a projetar um hospital, é capaz que ela venha. Duvido um pouco. Ela pode vir, não projetar um hospital, mas falar assim, ó, eu acho que seria melhor ter áreas para isso, mas ela não vai projetar o bagulho. Porque não é a função. O que eu tô dizendo é que o Tommy Kelly, ele tomou precauções pra que eles não fossem deturpados pela comunidade. Essa é a parada. Tipo, eu vou tomar... Não por falta de tentativa da comunidade. A comunidade tá de parabéns pelo empenho. Mas ele, pra você... Pra ele não funcionar pra áreas que fujam da atribuição. Por exemplo, sei lá, a curandeira começar a vampirizar um pra alimentar o outro. Sim. Entendeu? Pra ter esse cuidado. Talvez se ele morrer, se ele quiser hoje, ele consegue tirar essa trava e aí, de certa forma, uma característica dos servidores morre. Lança quadrinho. Eu acho que essa trava ele não tem controle mais, quando ele tá falando a verdade. O grande limitador de expansão dos servidores hoje é que ainda não existe uma mitologia por trás deles. É. Você pega um cara e fala, pô, vamos fazer quadrinhos aqui dos 40 servidores. Vai dotar de personalidade, vai dotar de vontade com V minúsculo. Aí você vai pro duelo de vontade. Exatamente. E aí, inclusive, cara, esses sigilos originais que ele criou, que ele escondeu o Caramba 4, isso vão virar um puta problema. Porque isso vai virar relíquia. Mas esse problema... É igual o santo. Mas esse problema Nego é... Nego vai começar a ir atrás dessa porra pra caralho. O que você acha, Nanda? Eu consigo concordar com o Keller e com o Grolla, e ele citou esse lance de Exu. Também tem uma função, né? Você pode pedir pra Exu pra construir um prédio, mas ele vai fazer o que tá na jurisdição dele, que é te dar o caminho pra, de repente, aprender, sei lá, conseguir um curso de edificações, vai alguma coisa assim. Apresentar sabe? Um engenheiro, né? Exu Niemeyer. Vem cá. Chama o Exu Niemeyer aqui. Ele pra vai mim. Fazer o que ele pode dentro Tatá da Niemeyer. Jurisdição dele. Mas também tem uma parada que aí, de novo, as religiões politeístas, pela sua própria natureza, elas têm esse botão. Porque se eu tenho vários deuses, eu consigo distribuir atribuições. atribuições, ou várias divindades eu distribuo atribuições. Religiões não tão politeístas, que tem, sei lá, dois deuses, três, um pai, um filho, um Espírito Santo, todo mundo faz tudo, você entendeu? Sim. E aí você fica naquela que, caralho, né? Sim. E aí, tipo, Deus que cura, é o Deus que mata, que é o Deus que você pede pra amaldiçoar o outro, que é o Deus que perdoa. Foi um Deus que canibalizou todos os outros pra ficar no lugar. Isso. Ó, que loucura, isso. Se você parar pra pensar essa parada. Inclusive, temos planos. Deus, da maneira como a gente conhece, veio de uma religião politeísta, né, cara? Isso se sobressaiu através dos outros e hoje, não, toca pro pai que eu faço. Ele virou um aglutinado, né? Ele virou uma parada meio assustadora, se for parar pra pensar. Tipo, não, pense em mim, não pense no outro. Eu faço, o outro não. É muito louco isso, cara. Inclusive, se você não consegue fazer o outro parar de pensar no deles e pensar em si, mata o outro. Ninguém pode pensar em outro. Ninguém precisa de nada, só de mim. Eu posso resolver tudo. Exato. Tá aqui esse bezerro de ouro. Deixa que eu resolva esse bagulho aqui. Esse bezerro no cu. E aí vai. Então, mas a gente tá lá atrás ainda. Então, olha só. A gente acha que tem o servidor. E aí o Gross já tá discutindo que os 40 servidores, por exemplo, eles já estão subindo a característica de divindade? Eu acho sim, cara. Pra mim, mini panteão. Pra mim é um panteão. Mini não, porque é um panteão completo, né, cara? São 40. Tá. É que, assim, não, um panteão menor. Não fala que ele é um panteão moderno. Okay. Eles são deuses modernos. Isso não, a partir do momento que virou coletivo. Foi pro isso, coletivo isso. Já. A hora que ele atingiu um certo X da quantidade absurda de pessoas que ele atinge, eles viram deuses modernos. Isso faz a gente sacerdote deles? Ih, caralho. Não espalha. Tá bom. Isso faz de personagens divindades? Total. Sim. Sim. Opa. Total. E é tão muito louco. E aí que tá, de novo, olha só. Olha o chavão pra não deturpar. Chavoso. A mitologia, ela é a chave pra você não deturpar. Quando no filme do Super-Homem mostrou o Super-Homem quebrando o pescoço de um cara, nego ficou louco. Porque mexeu na minha egrégora. Porque humanizou isso tá ele, errado. Cara. Ele não chega nesse ponto. Você mexeu na parada. Que existe uma negação a essa cena. É uma imagem utópica porque da parada. Porque ele é imaculado, né? Existe ele uma negação ele. Disso que... O Super-Homem é Jesus, né? O que, que é essa super negação? Homem é um super-homem, ele vai fazer tudo que um homem faz. Melhor, porque o pau dele é maior. Tá, ok. Então a gente tem uma categorização simples aí. Uhum. Beleza. E o demônio? Depende. Depende de quem você tá olhando, porque existem também demônios. Quais demônios? Qual demônio? Você tem demônios o de que caos. É, um demônio? Exato. Então, demônios e anjos, eu acho que do ponto de vista cristão, católico, é muito próximo, né? Sim, mas por exemplo, demônios, eu não tô falando o demônio, não tô falando de Satanás. Então, tipo, demônios de maneira geral. São deuses? Vamos perguntar pra galera das religiões. Ananda, tem alguma coisa semelhante a demônio que você pode associar com essas questões dentro do rolê Yorubá, negro? Na cosmovisão Yorubá, não existe demônio na cosmovisão Yorubá. O que causa essa função de meter o louco, destroçar plano e nesse rolê? A gente. Uhum. O ori de cada um. É o seu caráter, a sua intenção tá dentro da sua cabeça, né? O ori é a sua cabeça. Você escolhe em qual polaridade você quer usar a força que você recebe. Isso é uma decisão pessoal sua. Saquei. Então não dá pra me culpar ninguém. Dá pra culpar você mesmo, se responsabilizar pelo que você faz. Não dá pra terceirizar essa culpa, então. Sim. Mas aí não tem graça, então eu não quero essa religião. Acontece, evidentemente, da pessoa culpabilizar uma divindade, um orixá outra pessoa, mas... Aí o orixá vem não fala... deveria, ela deveria se responsabilizar. Não, eu acho bacana. Porque quando a gente fala de demônio, a atribuição atual da modernidade pra isso é aquilo que tá travancando teu caminho, atrapalhando teus planos. Essa é a parada que a galera coloca. O que, que é o, sempre o inimigo é aquele que causa problemas. Então, eu não sei se dá pra gente atravancar esses problemas como divindades. Essa é uma questão. Ele obsessor. Tem vontade própria? Obsessor, boa. Então, boa. Um obsessor. Um obsessor... Grolo, o que é um obsessor? Obsessor é um vagabundo que você cola em você na rua... E que fica enchendo seu saco. Porra, isso e... ali na Praça Roosevelt tem vários. Deve ter vários. Ele vai dar uma conectada em você se e alimenta. Aí fica se alimentando. Mas ele não é uma divindade. Um obsessor? É. Não, ele pode ser uma forma de pensamento ou pode ser literalmente um morto. Sobrou, né? É, pode ser também um mau hábito que você não tá afim de se livrar. Pode ser também. Que é uma forma de pensamento. É uma forma de pensamento, é. Quiumba. Quiumba? Quiumba. O Quiumba já é o equivalente na Umbanda, não sei em outras... visões afro-brasileiras, mas na Umbanda normalmente você tá lidando, ele já deixou de ser um obsessor, já é alguma é uma coisa mais maligna mesmo, entendeu? Consenso. Mais malvado, assim. É um morto, só que ele já é um cara mais maligno, você pode pagar pra fazer o mal pra alguém, entendeu? Um cara que quer alguma coisa, ele quer tá. Sangue, dinheiro, mas eu já escutei de uma entidade que em teoria você tava se, de maneira genérica, né? Que a pessoa tava num terreiro e falou, ó, posso matar tal pessoa, você tá afim de receber as consequências? E ela tava incorporada? Não sei. Eu tenho que perguntar pra pessoa. Não, mas a entidade falou através do médium, é isso? É. Ah, então ele tava incorporado. Sim. Isso é uma quiumba? Então. Caralho. Gaguejou, hein? Gaguejou. Porra, velho. Porque é o seguinte, cara. Potencial, qualquer entidade do outro lado tem. Potencial de quê? Dá pra matar alguém? potencial qualquer entidade tem. Cortar o freio se ela tá disposta a fazer ou não, são outros 500, entendeu? Você tem entidade que vai lá, passa como preto velho, mas que ela vira linha. Ela não trabalha só do lado vira da luz, ela, entre quer aspas. Quer dizer que ela tira a camiseta da seleção brasileira e bota na CUT, na hora. Entendeu? Ela vira, ela faz... Dentro da índole dela, se ela acha que tá certo, tá certo. É, cara, isso que eu queria puxar, sobre a questão da moralidade da coisa toda. Porque assim, eu tenho um problema sério, que é o seguinte. Vamos levar em conta que realmente a pessoa médium, ela tem aquela mediunidade de incorporação e chega a entidade. Beleza, encosta lá. Beleza, aí tá falando contigo. Vamos tirar por enquanto o contexto religioso, mas podemos encarar também como dentro de um contexto religioso e tal. O que garante que essa entidade, primeiro, está falando a verdade... Se, eu não tô levando em conta que o médium tá mentindo. Tô falando da entidade. E o que garante que ela quer o seu bem? Nada. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada, nada garante nada. É por isso que às vezes demora muito tempo quando você começa a visitar um terreiro pra você se sintonizar e se sentir bem naquele lugar. Porque você vai querer passar com várias entidades. Cara, é igual um grupo de trabalho e tal, não sei o quê. Você vai achar que não tem alguém ali que é filha da puta. Porque é muito fácil você falar, ah não, porque lá no astral, porque as entidades, elas conseguem olhar uma pra outra e conseguem saber quem é bom e quem não é. Já vi um monte de médium ser expulso de terreiro? Ah, quer dizer que até ontem era tudo bem, e aí de repente do nada não tá mais? Ué, então como assim? Como é que funciona essa moralidade entre as divindades pra você, Ananda? Eu não sei se alguém questiona que um orixá pode ser vil. Eu acho que não existe isso. Justamente porque a ideia de vileza, de vilanidade, tá comigo. Uhum. É só uma energia, é só um conceito abstrato, o orixá, a partir do momento que você vai... A gente personificou, mas ele é um conceito abstrato, ele é uma ideia, ele é uma energia. Você usa da maneira que lhe convém, de acordo com o seu caráter, com a sua necessidade. Então... Tá. Mas o que impede, por exemplo, o orixá de dar a ideia errada pra pessoa? Tipo, vai lá e dá um tapa na cara do coleguinha, você vai se dar super bem. É uma coisa meio louca. Acho que essa é a ideia que o Kelly tá perguntando, me corrija se eu estiver errado. No sentido de maldade. Também é isso. De dar conselho errado pra ver a pessoa se fuder. Não, rapidinho. É, quem garante que essa porra é mais iluminada que eu, a ponto de vir te dar conselho? Quem garante que, tipo assim... É um questionamento interessante. Essa entidade chega e fala, não, esse caminho que você tá fazendo tá errado, o que garante é o meu. Só por não ter corpo, não ter que cagar com medo. Trepar, então, já tá melhor que eu. É um dos questionamentos. Quando eu decidi sugerir esse cast, foi um dos vários questionamentos que eu tenho com relação a isso, né? Sobre. Vamos levar em conta que foi uma pessoa, aquela entidade. Que a pessoa morreu e agora ela tem acesso a planos sutis. Mas ela tá em que nível? Tá em nível Umbanda, que é um descarnado dentro de uma linha? O que é nível? Eu posso achar que um anjo tá errado. Você não sabe, na verdade, uma vez que o André tá dentro do que o André tá falando, é o seguinte: você tá ali, tem um médium, tem uma entidade, ele não sabe nem que entidade é essa. A diferença é, vamos pensar nos dois paradigmas. É, pode ser algo externo, pode ser um falecido. Não, se for interno, fica até mais fácil. Se for um negócio interno, é a vontade de se fuder. Não, eu acho que você tem que lidar com a vontade de se fuder. Internamente fica até mais fácil. Peraí, se for uma pessoa, outra, incorporando e falando com você, e ela te der conselho errado, não é a sua vontade de se fuder. Pode ser a vontade de se fuder. Vontade de te fuder. Da outra pessoa. Pessoa te fuder. É outra pergunta que eu vou levar, só que eu não vou levantar ela. Acho que a vontade de se fuder se manifesta quando você recebe alguma coisa, ou recebe alguma informação. Invocação. É Crowley no deserto. Fazendo merda. Essa é a vontade de se fuder. Se essa divindade se manifesta através do paradigma da cabeça da pessoa, essa pessoa pode ter essa vontade de fazer a outra se foder. É uma boa questão isso. Então a gente não tem como saber se é mais evoluído ou não. Porque Goethe a gente convencionou recentemente, inclusive nos últimos 50 anos, a perceberem que não é um bicho extremamente evoluído que pode te ajudar pra caralho. É alguém que tá na tua evolução se não tiver abaixo. Aí eu já não sei, cara. Convencionou-se a pensar isso. Algumas entidades sejam pessoas, aspas, com um outro set de skills. Exato, mas não, mas se convencionou hoje em dia que eles não são. Essa parada, tipo, porra, que, né? Mas o que eu acho... Essa convenção não é um o que eu sempre pergunto, quando, sei lá, vou no terreiro, minha avó é espírita durante muito tempo, até mesmo na igreja católica, quem me garante que aquela entidade não é uma entidade que eu classifico como Lokiana? Que é uma coisa que... Lokiane. Um trickster, um zoeiro. É um trickster. Eu posso dar uma resolução? Pode tentar. Que é algo que é puxado que a Nanda falou e eu acho que ela desfragmenta isso pra gente. Porque quando a gente tá numa religião, por exemplo, você entra num terreiro, geralmente o terreiro respeita, em teoria, as regras da casa. Existe uma linha de hierarquia ali. Então, por exemplo, se for um terreiro bacana, imagino que um Egum, ou que seja o nome que você queira dar, um obsessor, não vai se criar ali. Então é o consciente. Você vai pro arquiteto porque a tua casa tem que ficar bonita. Então ele é o cara que mais sabe sobre aquilo porque ele estudou pra te atender sobre aquela função. situação. Então eu acho que a fé da pessoa naquela religião é o suficiente pra ela saber que não vai se fuder. Apelo à autoridade. É a mesmíssima coisa. Não é... Cara... Você tá partindo do pressuposto que o Stephen Hawking vai saber tudo de física. Vai saber mais que eu? Eu acho talvez. Que... Vou tentar dar um exemplo pra ver se eu entendo o que o Andrei quer dizer. É, o que me garante que, de repente, uma entidade cuja hierarquia eu não sei, eu só sei o que ela me disse, de onde ela veio, o que ela é, só não tá aqui pra tomar um vinho. Porra, eu tô aqui com sede, vou baixar ali, que ali tem uma boca livre. Um motivo justo. Essa garantia realmente não existe, né? Exatamente. É uma questão de fé. Ou você acredita que haverá uma barganha ali? Não, e você... E tem uma questão maior. Você tem fé que aquele local é protegido e que as próprias outras entidades que estão ali vão limitar e não vão deixar uma entidade qualquer. E aí você qualquer. Confia, mas ou você não existe confia garantia. No lugar ou você não confia. São vários terreiros que eu já fui, por exemplo, que eu fui, fui embora, não voltei mais. Eu acho que uma coisa que sustenta essa relação é a vontade da entidade de continuar tomando vinho nas próximas vezes que vier. Também. Se ela só dá conselho errado, o nego vai parar de prestar atenção. Ela tem que criar essa demanda. Posso contar uma história aqui assim, não vou evitar falar das pessoas e tal. Mas tinha duas pessoas, baixou uma parada em uma. A entidade chegou e falou, ah, e tal, poxa, eu só posso responder enquanto eu tiver com um copo de vinho. Beleza. Aí a garrafa de vinho tava na mão da outra pessoa, que não tava incorporada. Aí a outra pessoa chegou, doutor estranho, né, quero barganhar. Chegou e falou, seria uma pena se esse copo de vinho acabasse. Come to bargain. É, acabasse e ninguém enchesse. Então é melhor você responder as coisas que eu quero, né? Não, rolou uma ameaça aí. Rolou uma não ameaça. Não foi velada, não. É. Foi uma senhora ameaça. Negociar com a entidade faz parte do trabalho mágico. Que é justamente... Você tem que estar preparado pra isso. É justamente isso. Você chega e fala, não, não você pode ser mais agressivo, pode ser mais condescendente, você pode fingir que tá concordando com tudo. Tem inúmeras estratégias, assim como com pessoas. Eu dou o exemplo do meu amigo, querido amigo, amigo de todos vocês que estão aqui, acho que o Fernando aqui não teve o prazer e desprazer, que é o William. Que o William é um cara que quando vai no terreiro... Toma comida de rabo de 40 minutos. E ele fica discutindo com a entidade. Ele fala, não, tem que fazer isso. Fala assim, tem que fazer isso por quê? O que que é isso? Pra quê? O que que vai adiantar isso aí? Não, acho que isso aí não funciona, não. Aí você tem que ver você chupa passando a mão na testa. Todo mundo tem um cliente chato, né? Tem. Aí você chupa lá, porque toda a galera vem, tipo, mega paciente. Ele fala, tá bom, salve suas forças. Mas embora. É legítimo, ele questiona, é legítimo. Sim. E ele vai, ele é ótimo pra discutir com entidades, inclusive. Que ele vai nesse naipe. Então, eu acho que também faz parte. Vai realmente de indivíduo pra indivíduo, né? Cara, eu não tenho esse saco de questionar entidade, velho. É que como eu cambonei muitos anos, aí você começa a ficar muito próximo tanto do médico quanto da entidade, você acaba começando a trocar ideias com a entidade. A gente pega confiança em você e começa a te falar coisas que muitas vezes ela não deveria nem estar falando. É, te rola uma parada de uma hierarquia, tipo assim, ó, você não pode contar esse tipo de coisa. E dá pra ver que a pessoa fica se segurando. É, e aí, tipo assim, ela fica falando, ela começa a trocar ideia com você e começa a te explicar coisas que, teoricamente, dentro daquela casa, ela não podia estar te falando. Mas ela tá te falando de coisas que acontecem lá fora e que aquele pai de santo não deixava te falar. É a camisa da CUT versus a camisa da verde e amarela que ele vestiu ali. Entendeu? Ela te fala por que que ela pode trabalhar desse jeito, por que ela não pode, entendeu? Aí você começa a chegar no nível, eu não vou chegar pra falar com a entidade pra discutir com ela. Eu vou chegar com um problema, ela vai me falar, meu, faz isso que resolve. Firmeza, vamos aí. Eu já vi Exu comendo o toco do outro Exu, foi mó legal. Tipo, o Exu da mãe da casa. Exu arranca toco. É, Exu arranca toco. Exu da mãe da casa. De repente tava aqui trocando ideia, assim, pá, tal, com o outro. Porque o Exu da mãe da casa recebia todo mundo na gira de Exu, né? Ela recebe e leva pro médico. Aí ela para assim, olhou pro lado, virou pro canto, lá na puta que pariu, atravessou o salão inteiro, foi lá do outro lado e falou assim: você acha que você tá onde? Não é pra falar essas coisas aqui, não. E eu falei, eu achei. Tá, deixa o supervisor. Deixa o supervisor que começou a dar o come de toco e eu falei, tá, porra. Cara, esse lugar que você vai é muito animado. Algumas vezes é legal. Preciso convidar vocês, é interessante. Foi pra você que eu falei, Keller, que uma vez eu fui no... Acho que foi pra você mesmo. Que eu fui uma vez num centro de Umbanda e aí eu sempre conversava com o mesmo seu Zé, Zé Pilintra. Uma vez ele olhou pra mim assim e falou, mas por que que você vem aqui? Você acredita em Deus? E aí eu fiquei meio... Porque realmente era uma época em que eu tava muito balançada, assim. Eu não sabia muito bem no que eu acreditava. Deus? Satanás, né? Eu falei, ah, pode ser que exista, né? Tanta coisa aí acontecendo, você mesmo tá aí incorporado em alguém. Ele falou, ah, mas isso aí também não garante porra nenhuma, né? Rapaz, tá certo, seu Zé. Teve uma entidade já falou isso pra mim. E me deu uma tela azul, muito mais, porque... muito mais. De falar, mano. Porque assim foi até gentil, entendeu? Ele falou, não garante nada. Teve uma que já virou pra mim e falou assim, mano, ó, você acha que aqui desse lado eu tô vendo Deus, eu tô vendo anjo? Ele falou, do mesmo aqui, ele falou assim, a gente só tá vendo um pouco a mais que vocês aí. Esse papinho de que o cara vem pra cá e vê anjo e vê Deus é mentira. A gente não sabe nem se existe também. Toma o seu cu, então, vai embora. Aí por isso você ficou me questionando, Gorola? Você ficou me questionando de que, ah, eu falei que caótico? Eu falei, não, como assim caótico? Eu falei, essa porra é bagunça, cara. Aí nem esses caras sabem. Cara, eu posso te dar a minha divisão de entidade? Por que não é você não pode pensar que é apenas o aqui, mas do lado de lá. A Lívia é tipo os panos quentes do astral. Tipo isso. E no início do episódio ela falou que não existia o outro lado. Mas tá do lado de lá de repente, né? Ok. Eu estou descendo ao seu nível de comunicação. Rapaz! A Lívia tá do lado, passaram manteiga. E esse barulho foi o quê? Um microfone caindo? Lívia, você tá demitida. E é sério. Qual é a minha classificação? A gente tá vai, fala. Tô... São duas. Basicamente é o seguinte. Forma pensamento. Atingiu sem ciência é egrégora. E ponto final. Aí você tem as egregorinhas, que tem pouca forma de ciência, e tem as super, hiper, macro egrégoras absurdas de alta sem ciência, que aí, ah, você quer chamar de Old One, de Deus Supremo, do caralho, chama do que você quiser. Nesse meio tempo, é tudo. E elas estão se comendo. E elas também. Sempre tentam, vão tentar se manifestar. De que forma? Não sei. Elas não precisam ser físicas. Tanto que aqui nesse meio, eu acho que existe um tipo de egrégora que a maioria das pessoas chamam de espíritos e que por algum motivo que eu não entendo, se manifestam fisicamente nascendo depois de 9 meses. Mas que no final, tudo é egrégora. Rapaz, olha aí. Caralho. Eu acho que eu perdi alguma coisa nesse caminho. Ok, mas... né? Ok. E tem uma outra parada. Pensarei aqui. Sobre. Olha, tô chocado de concordar de forma tão proeminente assim com o Grog. Eu tô mais logo chocado. Um problema, cara, mais chocado do que cara. Concordar com o Vignoli é. E concordar com porque, mas a maioria dos episódios tá acontecendo isso. Eu e o Vinícius, a gente fala outra língua, mas a gente tá falando a mesma coisa. Provando que dois errados não faz um certo. Exatamente. Que eu queria falar de um comportamento estranho até, de uma parada. Foi o Grolla que me passou, um amigo nosso, tava vendo um símbolo, né, dormindo, você que falou, né? Tava vendo um símbolo, tava recebendo um símbolo, uma palavra, alguma parada assim. Ou foi pra mim e eu mandei pra você. E aí eu falei, caralho, como assim? E tipo, era um comportamento, não é uma ideia comum dele, isso que foi muito louco, assim, tipo, não é uma ideia aparente dele, não tinha uma fala aparente, não parecia com ninguém, mas era uma espécie de um comportamento e uma fala com uma voz e um símbolo, que ele tava percebendo, pegando sonho, sonhou recorrentemente e tal. E ele falou, caralho, será que eu tô sonhando com uma entidade, com alguma coisa? E aí a gente abriu carta, eu dei uma abrida de carta, acho que eu conversei com o Grolla também, e nós tivemos a impressão de que era alguma forma, pensamento que não tava querendo voltar a manifestar de alguma forma, que era um... Ah, eu lembro disso mais ou menos, era como se fosse uma egrégora que não perdida. Tinha, alguém criou aquela porra daquela forma, pensamento, ela evoluiu, ela virou uma... ela tava assim, ciente, se o cara morreu, e só que ela não tinha se dissolvido ainda. E aí ela pegou no últimos suspiros. Na parada que tava mais perto, pra tá se agarrando pra tentar. Achou o médio no meio do caminho, sei lá. E aí eu achei interessante pra caralho, que eu fiquei, caralho, olha que legal. Alguma coisa lutando pela sobrevivência, né? É, tá asfixiando, né? E prometendo o que puder dar, entendeu? Até o cu das calças, assim. É. Posso puxar um negócio que pode ser até uma parada que pode conversar com isso aí? Manda aí. Beleza. A gente tem uma entidade, seja morto ou não, que tá conversando com o médium e tá usando o médium de veículo. O que garante que o médium não influenciou a mensagem? É um absolutamente filtro, né? Nada. Nada. É um filtro. Um filtro. Você não consegue... O ser não humano... Não garantias. Alguma influência tem, né? Sempre. Acho que não inclusive, dá pra você zerar tudo, né? Por toda a experiência que eu tenho, a entidade que tá se manifestando é limitada pelo médium. Sim. Por vocabulário... Ela se manifesta através do paradigma daquela pessoa. Exato. Tem até um paradigma psicológico mesmo, de ciência, psicologia, que fala assim, você não consegue entender o ser humano porque nós somos ser humano. Então, você estando do lado de dentro, você nunca vai conseguir fazer uma observação isenta. Tudo entendeu? Bem, mas não é você, é uma entidade. A entidade está precisando de veículo, a questão não é essa. Mas e se você... Mas isso é um médico tentando ajudar uma pessoa. A entidade passando também passa pelo filtro tá bom. Da pessoa. Entendi. Acho que eu, sim. Por isso que a Ayahuasca, quando baixou no Crowley, teve um monte de erro de gramática. Que é burro pra caralho. Porque passou pela cabeça do cara que era limitadinho. Eu escrevi hieroglifo. Aí chegou lá e falou, caralho, porra. Eu tô entendendo o Vinícius, o problema não era o Ayahuasca, não. O Crowley que é burro, é isso que o Vinícius tá falando. Vai, quanto causa aí, Grolla? Cara, isso eu ouvi da boca do cara, tá? Que ele era médium já há um tempão. Qual a prova que eu tenho que dar pra confiar no que esse cara tava falando? Mesma história, não sei. Mas enfim, a parada do cara foi o seguinte, ele era médium há muito tempo já e ele não era médium inconsciente. E eu sempre falei, cara, médium inconsciente é a coisa mais rara que tem. A maioria são semiconscientes. Mas disso... Deixa eu só dar uma explicação. O inconsciente seria que ele tá total desligado. Apaga. Apaga. Apaga. É entidade, é full entidade. Chegou lá, deu shutdown no cara. Geralmente... É tela preta. Tela tipo, preta. A consciente seria, por exemplo, a entidade tá do ladinho e tá soprando no ouvidinho que a pessoa era pra falar. Seria mais basicamente você tá ali, você tá ouvindo tudo que a entidade tá passando. E a semiconsciente seria a pessoa pegou aqui, pegou ali, foi e voltou. Na verdade, não. Semiconsciente, esse eu sei porque eu sou isso. Você não tem controle, né? Você tá ali, mas você não tá. Não, você tá ali, você até tem controle, mas você, tipo, meio que dá um foda-se e deixa a entidade passar tudo que ela passa. Só que a hora que a pessoa sai, cara, você tem vagas noções do que você falou. Se a pessoa vier te perguntar, mas isso, você fala, velho, tipo, não sei, cara. Entendeu? Então, você troca de lugar. Em vez da entidade ficar aqui no teu lado soprando no teu ouvido, você dá o corpo pra entidade e fica aqui do lado só olhando assim. Na verdade, você nunca sai. A entidade sempre usa você. Você não tem como você se desconectar do seu corpo. Você tá aqui, a entidade tá do seu lado. Não sai a sua alma e não, entra o não. espírito da entidade, não é isso? Não. Agora, a questão é quanto do seu cérebro ativo tá funcionando ou não. Eu não sei dizer até hoje se a questão é que você aprende a não dar importância, entendeu? Até pra não se envolver no problema do consulente. Então você aprende a, tipo, meu, a entidade fala, eu quero que se foda. Vou tirar umas férias, vou tirar um cochilo ali. E agora, a questão do consciente, eu falo. E aí não você existe... Você consegue fazer? Você consegue dirigir isso? De entrar em stand-by a hora que... Então, é tipo, você meio que dá um foda-se. Tá? Tipo assim, cara, eu não tenho nada a ver com o problema desse cara. Deixa a entidade falar com ele, boa. Mas você fica pensando no banheiro? Não, você tá... Essa é a loucura. Que você tá ali, você precisa trabalhar. Você tá ali, você tá processando toda a informação. Mas acho que é uma chave no teu cérebro. A hora que você, tipo, o cara vai embora, você é meio foda-se, entendeu? Entendi. Você não lembra exatamente o que você falou, mas você falou, entendeu? Tá, aí esse cara foi, esse cara falou que você é semiconsciente. Então ele ouvia, ele entendia tudo. Ele estava incorporado com o baiano numa gira, e chegou um cara que sempre ia falar com ele, lá, e o cara tava com problema, e a entidade sabia que tinha um encosto fudido no cara. Fudido. Tinha um bagulho no cara que tá, queria arrebentar esse maluco. É, e aí o baiano conversando com o cara, e o cara pedindo, pelo amor de Deus, pra tirar aquilo dele, e o baiano, meu, mas você sabe o que você fez, né, cara? Você sabe o que você fez pra esse cara tá aí? Pô, não é assim, né? Pô, você quer dizer pra mim que você não sabe o que você fez? Você tem consciência do que você fez? E aí, e ele suando assim, porque, caralho, o que tá acontecendo? Aí o baiano despertou o cara, né? Você não vai falar o que você fez? Eu vou ter que falar pra você? Você não vai ter que falar o que você fez? O cara virou pra ele, o cara fechou o olho, respirou e falou assim, tá bom, eu matei o cara. Aí ele falou, caralho, fudeu. A hora que ele começou a tremer, ele falou, fudeu. Aí ele ouviu o baiano falando com ele. Ele falou, então, irmão, você vai me deixar trabalhar ou não? Aí ele falou, tá, o que eu faço? Você vai me deixar trabalhar? Vou, tum, pagou. O médium não soube lidar com aquela nível aquela de informação. Aquela informação, não. Aí ele apagou, ele falou, acabou a gira, o baiano subiu, ele voltou e falou que dali pra frente, ele ficou inconsciente. Ele entra na gira, apaga e tá que tudo rolê, certo. Bicho. Eu conheço nesse terreiro que de vez em quando a Lia vai e eu acompanho. Tem um brother que é um puta do médium. Foda, assim, porque passou com assistência com um brother nosso. O brother nosso passou com ele. E ele saiu, que ele tá em crise de fé. Porque ele é médium inconsciente. Então, tipo, ele não sabe o que tá rolando, saca? Aí ele falou assim, não, eu acho que isso aqui não existe e tal. Caralho. Já pensou em filmar? E ele deu crise de fé no cara ali, e largou, né? O rolê e falou... Que viagem. E foi embora. Aí eu olhei e falei, ué, mas o cara não tá incorporado nessa porra? Ele falou assim, então ele não lembra, a gente contou pra ele, ele conversa com os outros, ele não tá acreditando mais, foi embora. Eu tinha uma ex-chefe, cara, no outro estúdio que eu trabalhava, que ela começou aí no Paranauê, né, e ela colou numa casa, tava tendo uma festa de baiano. Aí, pô, tava ali a sobrinha dela, que devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade. Aí, pô, começou a cantoria, começou a dançar, ela entrou no terreiro e, tipo, começou a dançar. E disse que, meu, uma hora depois ela tava lá dançando. Ela parou, ela viu que ela tava dançando, ela voltou, se ligou que tinha passado uma hora, ela disse que a sobrinha dela ela falava assim, tia, o que você tá fazendo? Aqui é igreja, você não pode ficar dançando aqui dentro. Tá certo, cagou no rolê. E aí, Nanda, sobre esse assunto aí, o que você acha? Eu acho que essa crise de fé do amigo do Keller, por exemplo, pode ser, de repente, um tudo bem. Ainda que alguém filme ele daquela maneira e mostre pra ele, até onde isso não sou eu. É, se o cara não tiver fim de acreditar, não vai acreditar, é ponto. Só eu, não tem nenhuma entidade aqui. Isso é uma manifestação do meu subconsciente, de alguma maneira, entendeu? Exato. Eu acho que a crise de fé dele pode estar meio por aí. Exato. E é legítimo, né, legítimo cara? Legítimo pra falar caralho. Porque, tipo, esse pessoal falou sobre, vamos conversar sobre se é externo ou interno, mas essa discussão é meio tão batida, né? A gente faz essa discussão porque ela é importante. Ela é importante ser feita. Eu não acho que não seja. A gente nunca falou disso profundamente no Magicando, por exemplo. É. E é foda você fazer essa discussão na mesa de bar, rende pra caralho, assim. Você vai ser ótimas conclusões e talvez você perceba o seu paradigma por um olhar que você nunca teve. Então ela é boa. Uhum. Uma discussão é válida. Eu gostaria de falar também uma parada, que é esse negócio de entidade. Já aconteceu de eu ler tarô meio que encostado com alguma coisa. Achei legal pra caralho. Você me contou essa fita, esse pai, do carro? Já aconteceu, do carro. Já aconteceu. Uma vez só, assim, que eu me lembro de ter rolado, foi bem interessante. Que parecia que eu tava falando meio que num automático muito louco. E eu fiquei meio, mas será que não é o meu lugar? O meu irmão. Teu irmão rolou uma parada não, assim? Não, o meu irmão, ele não sabe ler tarô. Uhum. Ele só lê tarô quando ele tá incorporado. Ah, interessante. Ele tá até querendo fazer o curso de tarô, justamente porque ele quer justamente não ficar limitado nisso e entender a porra da mensagem que ele tá. Ele tá concordando com a parada também, né? Uhum, ele quer esse rolê, mas ele só joga a parada sem. Ele não sabe. Ele e mais um exemplo que eu acho bom. Que... Tem um curso bom, cara. Agora. Vai, sim, acabei de citar o curso, inclusive. Vai ter um curso bom. É isso. Que tá esgotado, então. Tá esgotado, seu irmão não vai. E aí, o que aconteceu? Não, na verdade, o irmão dele vai no lugar do Vinícius. Então, Vinícius vai viajar. Ah, pronto. Então tá certo. Resolveu. Porque tem uma outra parada, assim, que quando a gente faz oráculo, que você... A galera esquece. Isso é uma coisa que a gente vai, inclusive, falar no curso também, que eu acho que ele é importante. Que é... A gente colocou de última hora, inclusive, no slide. Que você tem que achar um espaço em branco, no mínimo, onde esteja livre dos seus desejos e anseios pessoais. É difícil e é uma coisa que você só ganha com exercício. Porque senão, você tá sujando a mensagem, caralho. Você tá encriptando a mensagem. Eu posso falar... Mas existe a possibilidade disso acontecer? Existe. Pra caralho. De você ficar totalmente neutro. Mas você existe. Consegue encontrar uma parada onde você tem um ponto de indiferença. Uma coisa mais limpa e verde da putaria aqui do dia a dia. Não, mas tem um ponto que é bem fácil. É, você... E é foda falar isso. Mas você precisa ter um ponto, a hora que você tá no oráculo, onde você não pode se importar com o consulente. É por isso que muitas vezes eu vou fazer uma tiragem. Até foi pra um ouvinte e tal. Ele falou, Grado, você pode tirar pra mim e tal. Beleza. Ele fez uma questão. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a tiragem. Eu vou te falar o que vier. E depois eu vou separar. Depois eu vou te dar a minha opinião. Beleza? Beleza. Aí eu tirei e fiz a leitura em cima do que tava saindo nas cartas. Legal, legal. Agora deixa eu te falar a minha opinião. Aí eu separei os dois mundos. Ah, você separa. É. Aqui é o que tá nas cartas. Aqui, porque era uma questão muito filosófica, entendeu? E logicamente que no final das contas, a minha opinião, ela só era um pouco mais direta do que tava saindo nas cartas. Isso mexia em relação. Mas eu consigo fazer esse meio. Eu vou fazer um paralelo. Eu sou jornalista, né? Então, por exemplo, na comunicação, no jornalismo em si, a gente tenta buscar essa imparcialidade. Mas totalmente é impossível. Sim. E eu concordo. É um mito, né? E aí essa é a minha dúvida. Existe essa imparcialidade total numa leitura de oráculo? Eu posso falar uma parada muito polêmica? Que eu sei que tem a ver com o oráculo, mas eu acho que se comunica muito quando a gente tá falando sobre a entidade, principalmente de incorporação. Manda. Eu acho que se a pessoa tem uma ligação qualquer com a pessoa que você tá lendo, eu acho que é 100% de chance de tá sujando a mensagem. Eu vou dizer por quê. Pode ser uma impressão muito errada minha, porque é de uma experiência que não é muito profunda, não é muito larga, assim, né? Mas, por exemplo, Grolla, eu já vi tirando leitura, eu já vi o Vinícius, eu já vi o Keller, eu já vi a Ju, que são pessoas muito próximas a mim. Eu nunca fui pra um terceiro que eu não conheço, beleza. Até porque eu acho que eu talvez não me abriria como eu me abro com vocês, porque vocês são brother, né? Mas eu vejo que por vocês conhecerem a história do que eu tô... Por exemplo, como é que vai ser o futuro do mundo free? Não é que vai sujar no ponto de vocês falarem, tipo assim, na tiragem saiu tudo merda, e vocês vão falar, não, André, vai ser tudo bem. Não é sobre isso. Mas é sobre de começarem a fazer atribuições que por vocês estarem ao meu lado e saberem sobre o que é aquilo, vocês automaticamente vão dar cara à mensagem. Então, por exemplo, tal pessoa tá me fudendo ou não? Aí, beleza. Aí vocês sabem que estão. Vocês sabem que a pessoa é escrota. Então aí você tira. Então às vezes a mensagem poderia ser até um pouco falar tipo assim, olha, existe a possibilidade de estar rolando, mas a gente não sabe. Então o que vocês vão falar pra mim? Olha, Andrei, fica de olho, você já sabe que ela é assim. Não é a mensagem, Andrei? Dá pra desassociar as duas coisas? Então, não é um robô que tá lendo pra mim, né? E como são pessoas que conhecem, então tipo assim, de verdade, isso não é uma crítica a vocês. É que eu não sei quanto essa leitura se torna diferente com uma pessoa que não me conhece. É que eu não sei, como eu sou meio extremista, normalmente quando cai uma situação dessa, já pra mim já é o contrário. Às vezes não é nem que ele não... O cara vai te encher o saco. Eu já bato e falo, mano, ele vai te fuder. Entendeu? Eu tendo a ir pro extremo sempre, cara. Eu tenho um amigo muito, muito querido, assim, que quando ele foi trocar de trampo, ele tava na parada de trocar de trampo, pediu pra fazer uma leitura, mas não deixou claro quem era, nem nada. Então ele tentou deixar a mensagem o mais neutra possível. Então, tipo assim, ó, cara, eu preciso que você leia uma parada aí. É uma parada relacionada acho a trampo. Que isso é, uma boa dica. É uma parada relacionada a trampo. Eu quero dar uma dica pra pessoa, mas eu quero dar uma dica de oráculo pra ela, assim, porque eu não faço ideia do que falar. E a pessoa me ouve, sacou? Aí depois, no fim do rolê, mês depois, o cara olhou pra mim e falou assim, olha pra mim. Eu falei, caralho, e aí? Né? Isso talvez seja uma forma de você dar umas testadas. Pra terceirizar. Mas eu realmente acho que é muito importante você distanciar o máximo possível. Sim, cara. Porque leitura de oráculo realmente contamina para caralho. Quanto mais você conhece pessoa... Quanto mais proximidade, eu tenho uma certa dificuldade, mas ao mesmo tempo, por exemplo, quem lê pra mim é pessoa próxima. Posso dar um exemplo? A gente tirou aquela carta pro Avanti, aquelas cartas pro Avanti, runa, que seja e tal. A gente é contrário ao governo. Se a gente fosse todos bolsominions e tirassem as mesmas tiragens, a mensagem era a mesma? Com certeza não. Depende. Sabe por que depende? Mas em sua essência, talvez fosse parecido. Exato. Não, tipo, uma coisa boa continuaria talvez sendo boa. Talvez a leitura que tivesse feito teria sido mais amenizada. O primeiro ponto é que aquele, se a gente fosse todos bolsominions, aquele sigilo nem teria existido com aquele formato. Então acho que aquela tiragem nunca sairia. Se fosse bolsominion lendo sobre uma parada que a gente fez, entendeu? Como é que ele ia interpretar? Ele ia interpretar na hora que tirou lá, que é uma carta que ficou marcada na minha cabeça, que foi a torre e o as de copas. Sentimento... É, com bagulho, sentimento, pensamento assim. Se fosse um bolsominion, ele ia virar isso e falar assim, pô, o presidente tem que tomar cuidado. Porque se ele se deixar a cabeça esquentar, vai dar problema problema pra ele. Tem muita gente de cabeça quente em volta dele. Então, tá meio complicado. A gente tem que ser racional nesse momento e pensar no que é bem pro governo. A mensagem é a mesma. Cabeça quente vai dar bosta. Você só tá vendo de outro lado. É, você só tá olhando do outro lado e dando uma... Porque pra mim, com médium, tirando esse médium de inconsciência, porque aí, foda-se, pode ser qualquer coisa. A gente vai ficar sexo dos anjos aqui. Mas o cara que é consciente, tipo assim, ó, fala isso. Mano, tipo assim, beleza. A entidade pode, foda-se. Eu tenho uma pergunta. É. Tá um pouco fora disso daí. Deu uma ideia aqui que eu sempre quis perguntar. Como você deve se comportar no lado que você tá aqui, não tá no terreiro, e de repente há, ou pelo menos, uma aparente incorporação perto de você? Puta, legal, hein? Não tá no, tipo assim, você não é da Umbanda ou você não está no terreiro. Contexto que não devia estar lá. Liga pro amigo umbandista. Ananda. Sim, mas até o amigo umbandista chegar, Nanda. Telefonar pra Nanda, pra pessoa que sabe o que fazer. Primeiros socorros? Uma pessoa que eu senta e conversa. Incorporei. E agora? Eu acho que eu faria isso, cara. Tipo, de, pô, quem é você? Qual que é, né? Qual que é a tua, cara? Mas pô, você acha que tá correto, de repente, incorporar ou rolou um BOzinho? Não acho ali? Correto. Não sei se é o rolê da pessoa, mas não deveria. Não deveria acontecer. É, mas acontece, né? Eu acho que a gente veria mais se não houvesse um cuidado com isso, assim. O cara na fila do banco, fechou o boiadeiro. É sério, eu tô preocupada com isso daí. Com esse nível de pergunta e o pessoal tá dizendo assim, é esse tipo de pergunta que eu quero ouvir. Pensa o seguinte, ó, seguinte. Se você é um cara que já deu rolê da macumba, você vai ver a entidade que encostou no cara, você sabe o que ela é, entendeu? Certo. Ah, curvão, preto velho, né? Você sabe pelo estereótipo o que é, entendeu? Então assim, abaixou um vô no cara. Meu, cumprimenta o vô. O vô, acho que é o lugar que certo aqui pra você vir e tal, não sei o quê. Meu. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca tá. Ninguém incorporou fora conheço, de contexto perto de mim. Eu já conheci duas histórias dessa. Agora, meu, encostou um troço no cara, velho. Ou você chama alguém que é do rolê pra mandar embora, ou dá dois tapas na cara do e fala, para com essa porra, velho. Pra ver se o cara volta. Como eu já disse que aconteceu comigo. Pode crer. Aconteceu uma vez. Esse rolê desse, mano. Um cara incorporou uma parada muito louca na festa do lado da minha casa. Foram me chamar, eu cheguei lá, olhei e falei, isso é problema teu. E fui embora. E eu já tinha jogado sal no cara. Você, Vinícius, tem um raciocínio mais parecido com o meu de é alguma coisa interna. Uhum. E não, tipo, sai daí, desencosta do meu amigo, nem nada disso. Como você lidaria com isso? No mesmo, tapa na cara resolve. Se chamar a pessoa pelo nome, ô, Grola, o que tá acontecendo, porra? Ah, é. Para de fingir, filho da puta. Não quero falar com você, cadê o Grola? Ou se você estiver curioso pra ver o que tá acontecendo, você começa a conversar com a entidade, com a suposta entidade. Tá, então se aconteceu, evite esse tipo de situação de novo. Mas, pelo não, que eu tô entendendo, não dá pra evitar, não né? Não dá pra evitar, acontece. Só incorporação aconteceu na fila do banco, ali. Você vai evitar ir no banco? Não, mas se foi você que tava dentro do banco e incorporou. Ah, aí é outra pergunta. O que fazer quando você o negócio incorporou. Tá encostando? Aí você não vai ter controle, cara. Você vai fazer... Não, você não. Vai como assim vai passar? Ter controle? Mas tem gente que então, não vai ter. Não vai ter controle. Não tem controle nenhum. Você não tem controle, você não faz nada. Mas você vai levar a fé no que a pessoa tá querendo dizer? Eu? Dificilmente. A entidade, você fala? É, tipo, baixou. Ah, eu tenho a mensagem pra você. Não sabe de onde veio aquela porra? Não, eu acho que se isso acontecesse comigo, eu ia lembrar com muita atenção dessa mensagem, o máximo que minha memória permitisse, porque eu sei que às vezes tá com a memória na mão. Nebulosa, e depois eu ia tirar um oráculozinho de leve pra ver se isso faz algum sentido, cara, porque não dá pra acreditar cegamente no que uma entidade que eu nem sei quem é, chegou falando. É tipo chegar um maluco pra você na rua e falar, né? Andrei, toma cuidado com teu vizinho é um psicopata. Você vai ficar crisado com teu vizinho? Sei lá, bicho. Entendi. Um e outra, a entidade sua não precisa incorporar pra falar com você não, velho. Entidade sua te manda recado. Mas não, aí, tá beleza, mas a entidade é sua, você já conhece. Você já trabalha muito. Mas se a entidade não é sua, o que ela tá fazendo querendo incorporar em você? Tem um jovem de 19 não. anos. O que acontece, por exemplo? Supongo chega uma pessoa no teu lado, está incorporada, tem um recado pra você. Ah, recado, mano. Ai, se liga, você pensa que você tá, tiozão. Isso aqui é terreiro agora. Teve o caso de uma menina que eu conheci, que ela dormia no mesmo quarto com a irmã, e ela, no meio da noite, a irmã dela estava sentada na cama, assim. Com as mãos nas costas. As mãos nas costas, com tá os dedos travados e com os dentes trincados. Ih, coisa boa. Frita. Ela parou, sentou na cama, respirou, baixou no chão. Salve só as forças. Tudo bom com o senhor? Tudo bom, filha, não sei o quê. Conversou. Então, por que que o senhor tá aqui? É, não é hora. É, fala assim, ah, eu sei, mas é, você sabe que a filha nem acredita muito e tal. Ela não gosta de ir, não sei o que lá. E eu precisava resolver algumas coisas. Tá, e o que que o senhor quer? Eu quero que você me leve pra praia. Mas agora, agora. Ela acordou o pai dela, pegaram a irmã, virada no Exu, enfiaram no carro, levaram pra praia. Falou que o Exu chegou, pisou na beira da água. A hora que a água bateu no pé dele, ela, tuf, caiu no chão. Eles foram lá, ela e o pai, acordaram ela. Ela acordou, olhou e falou, o que que eu tô fazendo aqui? tem várias perguntas aqui falando que se existe semelhança entre alguma coisa da Umbanda com alguma coisa da Goethe. Posso dar uma opinião polêmica? Aqui, fala, que vai falar. Isso aí é aquele rolê de nego falando que risca ponto riscado tinha a ver com ponto riscado, com selo Goethe. Que ver. Símbolo de Exu tinha a ver com bagulho de viking. Não, isso cara. Isso é coisa de Bertiô, rapaz. É, uma vez, um preto foda. Velho me falou que é tudo da mesma bosta. Então, mas não, não, peraí. Conceitualmente é. É, não é tudo meu, risco. É tudo ponto riscado. Não, não, não, não. Eu não tô falando visão hermética, não. Eu tô falando, tipo assim, a entidade que bate ponto aqui, ela bate ponto lá. Ah, não, peraí. Não, mas é uma outra coisa. Uma entidade que... Eu vou falar com o baiano, falo pra minha vez. Eu tenho 7 cavalos. Hoje eu trabalho aqui, amanhã eu trabalho no outro lado, amanhã eu trabalho... A entidade, ela pode passar em mais de uma sim. linha. E... Não, não, não, eu não tô falando de linha. Não, ela tá falando de cultura mesmo. Não, cultura mas de cultura mesmo. Também pode, ué. Sim. Qual o problema, não né? Tem, não, mas daí tá falando qual a diferença entre uma entidade de Umbanda e um demônio da Goethe. Não, é não. Isso. É porque tem uma outra parada. Teve um tempo que a gente olhava pra ponto de Exu e falava, o ponto riscado de Exu, e falava assim, esse aqui é um ponto riscado, ele tem semelhança com esse selo goético aqui. Mas a pergunta tem mais a ver com o que eu, então, você tá falando. Peraí que eu vou só tirar esse aqui do meio de campo. Porque alguém olhou e falou assim, nossa, olha só, esse ponto riscado de Umbanda... O viking, né? Tem aquele do parece viking, com o símbolo viking do cara 4. Isso não tem nada a ver, isso é cultural. Agora, é de conhecimento não comum, não pra todos, né? Mas que é possível, porque na Umbanda o cara veste um estereótipo. Então, sem esse estereótipo, a entidade, sei lá, trabalha com abrir caminhos e resolver problemas financeiros. Aí lá na Umbanda ele vem como Saboco Rompimato. E aí, de repente, ele pode não ali, num centro de Wicca, vir como Lady Frida do cara 4. O mesmo arquétipo que se manifesta de diferentes maneiras. Diferentes culturais, ele tem uma roupa cultural. Eu acho que, inclusive, a mesma entidade. Tipo, é literalmente tirar a camisa e colocar a camisa da CUT. Um preto velho já me falou uma parada sim, dessa. Sim, sim, sim. Mas assim, a gente, ele veste o arquétipo, né? A gente não veste a roupa. O que você acha, Nando? Não, não, não. Tipo, mas não é de linha. Tipo, vai bater ponto na Umbanda ou vai bater ponto no Islã? Deus é específico demais, eu acho, nesse sentido. Vai bater na Igreja Católica como Espírito Santo, dando revelação. Vai bater ponto como Valquíria no Viking. Já me falaram essa história. Vai, o preto vai, velho. Vai. Preto vai. Velho já me falou essa história. Dá pra acontecer. Eu pode discordo. Acontecer. Eu discordo, eu acho. Discordo. Por quê? Tem como explicar? Por quê? Ou você tem que pensar mais. Putz, eu preciso pensar mais, cara. Então, vamos trazer isso, por favor. Não são todas, não são todas, mas elas podem. Agora, vai de se essa entidade desconstruir os paradigmas dela. Se ela é enraigada, por exemplo, se é uma, que ela tem um paradigma muito forte na igreja evangélica, ela não vai fazer isso. E se não é uma entidade senciente? Aí, então ela não vai dar comparação. Ela é um peso de papel. Veste uma capa de senciência. Não, não tem como ela vestir não uma tá capa. Conversando. Porque eu acho que se ela é uma entidade ali, aquela manifestação consolidada, o exemplo do baiano, que ele é consciente de ser um arquétipo do baiano, eu não sei como ele desfaz isso fora dali. Ele não é o baiano. O baiano é só estereótipo, é só roupa. Como é que você faz quando você tá lidando com o teu chefe quando você tá lidando com a sua mãe? Pô, os dois são truculentos. Péssimo exemplo. Não, eu me manifesto de uma outra maneira, mas eu continuo sendo a Ananda. Sim. Com as mesmas roupas, com o mesmo cabelo, com as mesmas características, o meu comportamento muda. Mas basicamente é a mesma coisa, só que no caso, aquele caso você a roupa de capa. Baiano e no outro dia a roupa de... Como é que você falou na Wicca? Lei de alguma coisa. Lei de qualquer coisa. Tipo, eu não sou a Ananda com o meu chefe e eu vou conversar com a minha mãe e agora eu sou a Shirley, tá ligado? O médico, o doutor Robson e o Robson. Mas aí vocês estão usando de falácio pra fazer a Nanda concordar com vocês, seus filhos da puta. Eu tô tentando explicar o ponto de vista, caralho. E ela disse que tá falando o seguinte, não, ó. Bem, na terça-feira ele vai como pai Joaquim de Aruanda no Umbanda e na quarta ele vai como doutor Frito. Eu já tive experiência que eu ouvi isso mesmo. O cara falou assim, não, aqui eu tô assim e na outra eu tô outro. O cara aprende. E aí eu olhei pro cara e falei, ué, cara, você é ator. Eu, por exemplo, não tenho esse tipo de vivência. Por exemplo, se o seu Zé Pilintra desceu pra mim uma vez e disse que ele é o seu Zé Pilintra, pra mim ele sem conhecer. Então tem 500 Zé Pilintra no mundo dos terreiros. Tem, tudo tem mesmo tempo. Falanges, né? Tá, então é uma falange. Não, então ele não é o Zé Pilintra. Ele é a um roupa Zé que tá ele é um Zé Pilintra. Ele é um, tudo bem. É. Mas tá, ok. Ele, não necessariamente isso garante que ele vá ser outra coisa. Mas ok, então não é a Ananda. São as Anandas. Deixa eu dar um exemplo prático. O João Dascove, ele morreu, ele era médico. E ele era o cara que ele tinha um... Então, o João Dascove era médico? É, era médico. Caralho. Médico de couve, inclusive. Ele tinha uma mente evoluída e tal, e quando ele foi pro outro lado, ele se conectou com várias egrégoras. E ele passa como médico na Umbanda e passa como no Espiritismo. Só que na Umbanda, ele veste a roupa do seu João de Aruanda, do vô. E no Centro Espírita, ele veste a roupa do Dr. Chabrowski. A gente não acabou de falar aqui nesse mesmo podcast que, às vezes, pela limitação do médium, a entidade tem problema com a comunicação? Então, nesse ponto, é lógico. Então, o que ela falou é que ela não concorda porque ela não comentou isso. Não, tudo bem. Não, eu não tô falando de tentar que... convencer a Ananda. Não, mas pode ser, essa limitação que você tá falando, pode ser que aquele cara, ele não fala português direito. Aquele cara, ele não entende tudo filosofia. Bem. Mas vamos ser prático. Esse cara é gago, aquele é fã. Cada um vai falar do jeito mas, que pode. Mas você falou, tá falando egrégora. Egrégora impediria isso? Não. A ideia da fé, da bolha da pessoa, a entidade pode ser algo muito maior. Pode ser algo que não se limita a isso. Vou fazer uma pergunta correlacionada. Seria um costo, que você fala Egum? É isso? Eu não entendo. É o Egum. Na Umbanda eles chamam de Egum. Tá. E um espírito um obsessor, a mesma coisa? Tem linha Egum, que vai chamar de Egum. Essencialmente um morto. É um morto. É, né? Mas morto bom pode ser Egum também, entendeu? É isso que então, eu tô falando. É, que tem isso também. É. É, o obsessor ele só quer te encher o saco. É que Egum, naturalmente, muita gente fala que se deu mal com Egum, o né? O obsessor então... também não tem uma moralidade não, explícita. Mas tem, ele tá pensando no dele. Quer comer. É, isso que eu ia falar. Assim. Não quer te mas o mal tá sempre pensando nele. Semana passada eu vi uma história, o obsessor que, tipo, cara, incorporaram, foram falar com o obsessor. Por que que você tá obsidiando ele? Não, eu não tô não, eu quero ir embora. Mas ele não deixa, não consegue fazer porra nenhuma sozinha. Toda vez que eu tento ir embora, ele me puxa. A mãe morreu e a mãe tem que continuar cuidando do filho até... Que inferno! Então, tem uma pergunta aqui que o pessoal faz em relação a elementais. Acho que é um episódio próprio, né? Não, pode até entrar, Depende, elementais também vão ter graus de elementais, né? Você vai ter grandes elementais que, por exemplo, pode me corrigir se eu estiver errado, algumas das entidades de panteão afro são grandes elementais fundamentais da existência, né? Enquanto manifestações da natureza, sim. É, eles são elementais gigantescos. Mar, a maré, o mar subterrâneo... O mar, o trovão... Esse tipo de entidade seria uma coisa mais próxima de servidor. Eu entendi. No caso do servir. Eu entendi. É porque existe aquela crença espírita ou espiritualista, porque pode ter mais linhas que não o espiritismo, que acredita que o elemental ele é o meio do caminho entre o ser inanimado e a gente. Ele é uma semiconsciência própria. Ou é um ser vivo que ainda é limitado e que tá buscando crescer, mas ele ainda é um animalzinho. Ele não é como se fosse um servidor. Assista a Estúdio Ghibli. Eu vou apelar aqui pro conhecimento... O verdadeiro conhecimento boreal! O conhecimento boreal do século XIX. É o seguinte, na tradição esotérica ocidental, elemental é dos quatro elementos. Água, ar, terra e fogo. Silfos, ondinas... Não, esses aí são as criaturas relacionadas... Tá bom. Beleza. Esses elementos representam parte do quê? A psique humana, é uma coisa boa. Aí, beleza. Então, o Eliphas Levi fala que pra você dominar os elementais, os espíritos dos elementos, o mago primeiro precisa dominar o elemento. Em si. Se o mago não domina o fogo, ele não tem como dominar uma salamandra. Então, você não tem como fazer o fogo trabalhar pra você se você não for o mestre do fogo. O fogão não funciona. Pode ser um fogo físico, ele tem que ter um mínimo de conhecimento físico sobre o que é o fogo, e pode ser também o fogo interno, provavelmente, que é a vontade. Ele fala de forma alegórica que pra você dominar o fogo, você precisa passar por uma aprovação do fogo. Então ele dá como exemplo, se não me engano, atravessar uma fogueira em chamas, pegando fogo. Que é pra mostrar sobre brasa. Você tem que ser bem... Entendi. Isso é alegórico, óbvio, mas se você não tem vontade, como é que você vai dominar uma salamandra? Essa é a parada. Tem um querido, meu irmão. Meu irmão, ele criava elemental de terra, assim. Ele ajudava a alimentar isso, por NXYZ. Dava a maçãzinha pro gnome. Não, é porque, tipo, vamos usar a Lívia. A Lívia deve ter facilidade com elementais de ar. Nossa! Não tem, não? É porque senão não é o pipa voa, né? Então, não. É porque o que elemental de ar faz? Se você domina ele bem, você consegue focar, criar, desenvolver intelectualmente, mexer e tal. Mas se você perde a mão com ele, tu viaja na maionese num nível que procrastina, que viaja, que vai isso. Porque tem esses dois lados. O ar, ele tem essas duas dimensões. Mas eu tô falando do elemental fixo, real, na natureza? Não necessariamente. Eu tô falando de uma representação elemental em mim. Até porque elementos, né? A gente tá falando da tradição esotérica ocidental. Esses elementos que a gente... Esses quatro elementos persas, né? Os elementos chineses, por exemplo, não são necessariamente uma manifestação psicológica. Estão mais ligados à explicação da natureza mesmo. Como que funciona isso? Os elementais dos chineses funcionam pro ocidental? Não sei. Da bug. E a gente já chegou à conclusão de que Oriente é outra parada, né? É outra parada. A gente tem que chamar o oriental aqui. O planeta Terra é lado A e lado B, né? É outra parada. Coisas funcionam diferente lá, né? Sim, a água vira pro outro lado. As leis universais funcionam de outro jeito. É sistema operacional. A água vira... É Linux. A água não desce pra direita, é bizarro. Ela é um movimento estranho. É Linux dominado pelo governo chinês. É Linux filmando sua cara e te usando numa ditadura. Tem uma outra pergunta que fala assim, e entidades, eu acho que ele tá querendo saber, entidades mais modernas, elementais, poderia ser? Você falou que os clássicos são mais, e coisas tipo tempo, espaço, roupas, merda. Dinheiro. Não é pergunta mais fácil não, caralho? Tem pra caralho. Isso aí você trata de forma xamânica com esses elementais. Egrégoras. O segredo é você entender que são egrégoras. Facilita. Aí você não precisa dar um nome. Ah, é um deus moderno. Meu, entende que é uma egrégora e acabou. American Gods, se abraça. American Gods, você precisa ler esse livro, quem pergunta isso. Eu só consigo fazer analogias, né, fora da tradição iorubá, com personagens de quadrinho, que é uma parada que eu curto. Da DC. Que eu gosto. Que é você fala de elemental, eu penso no monstro do pântano, que é o elemental da terra. Total. De planta. Total. Ou da terra de planta. No Pokémon tem vários. Pokédex astral. Tipo, ah, isso é esse nome, aquilo é o aquele nome. O que funcionar pra você? O que funcionar pra você? Queria só Pokédex. Assim, pega um sistema, abraça o sistema, fica bom nesse Finge sistema. Finge que é seu, como vários ocultistas a gente conhece. Obviamente. E se você perceber que o sistema tá falho, amplia o sistema. Porque é importante você ter um sistema pra trabalhar. E aí, quando você Finge quiser... Finge uma meta, dobra a meta? É, dobra a meta. Então, sobre esse negócio de dobrar a meta, tem uma técnica boa, que é discordiana. Ela realmente tem aplicação. Como cachorro quente. Que é você encasqueta com um número. Por exemplo, o discordiano encasqueta com o número 5. E você tenta encaixar tudo no 5. Então, por exemplo, você vê 4 elementos e fala, não, isso aí tá errado. São 5. São 5. Falta aí você, aí dá teu jeito pra inventar o quinto, sacou? É o quintessência. Aí, porra, tem 6 pessoas nessa... Não, tem 5. Alguma dessas pessoas não é uma pessoa. Então, isso é uma forma de você se forçar a adaptar sistema. É um exercício bom. É, a gente podia bem discordiano mesmo. A gente podia fazer um mapa. Ah, escolhe o um número, ah, sei lá, 87. São graus de sem-ciência. A gente pega todas essas entidades e enfia tudo lá dentro. Sabe qual é o problema? Esse é o grau. Aí vai ter aquele debate. Vamos fazer um gráfico bizarro e publicar no Facebook e vamos ver a merda que vai dar. Vamos fazer uma loucura dessa, entendeu? Aí cria um debate, deixa os caras se batendo. Tipo, ah, mas quem que é mais sem-ciente? Essa ideia é boa. Faz dois... nesse gráfico. Sem ciência e poder. Caralho. Caralho. Você tá querendo enfiar um super truco astral? E você pode ainda fazer dois eixos contrários, né? Não necessariamente ter ciência quer dizer poder. Não, pode ter muita ciência e pouco poder. É. Muito poder e pouca ciência. Perfeito. Tipo, muita ciência e pouco poder, né? O cara sabe absolutamente com muita certeza que ele é um merda. É tipo eu. Exatamente. Sou um cara muito ciente, né? Não, porque você tem aquela máxima espírita, né? E segundo o espírita, a entidade ela tem muita evolução. Que pra gente tá tecnicamente falando de sem ciência, tem muito autoconsciência e muito conhecimento, ela automaticamente tá moralidade correta, né? É uma linha cartesiana que tem pra cima, né? É bizarro isso. Essa é a máxima espírita. Quer dizer, você fala, ah, não, o demônio na linha espírita é burro, ele não sabe fazer nada. Ah, você é um demônio, uma você não conta pode. De dois mais dois não faz. Exato, né? Não, foi o que o Kélia falou no início do episódio, que ele falou o seguinte: o problema da nossa necessidade é que a gente quer categorizar. Tipo, a gente quer criar uma teoria de tudo sobre a parada. É justificável, é importante não, você é humano, ter uma teoria. É humano, é inerente. É. Não tem como não fazer isso. A religião já dá algo pronto pra você. E eu defendo que você faça uma teoria. É importante que você tenha uma teoria pra você lidar com o seu sistema. Se você não tem teoria nenhuma... É bom você ser presente pros amiguinhos pra eles poderem criticar. Exato. Inclusive é metade mais certa que a dos outros, vai. Então, eu acho que a gente já pegou tudo que a pessoa perguntou aqui, mas ficou uma pergunta que eu acho que tá sobrevoando. Uma pessoa fez só, mas tá meio sobrevoando. E o SAG, amigão? E o PT, hein? E o Lula? O SAG é você. Cara, o SAG é você, desculpa. Tá, tô falando que tudo é você, mas o SAG acho que não tem como questionar. O SAG é você e tem pronto. Tem uma explicação muito boa no Prometeu. É a melhor versão de você, né? É isso aí. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma coisa na tradição iorubá e tal que a gente pode associar ao SAG? Ou não tem nada? Eu não sei. É o sagrado anjo guardião, o melhor de você. Talvez Ori? É o Ori. É, Ori. É a sua verdadeira essência. É o cérebro, né? O Ori é como se fosse você enquanto orixá. Aham. Uhum. Orixazinho. Se foda. Você não cuida dessa divindade que é você, dessa manifestação que é você... Puta, é bem isso aí, eu acho. Você não dialoga com nenhuma outra energia de forma satisfatória. E se ela tá bem cuidada... Se o seu Ori tá cagado, você não recebe nenhuma bênção. Isso é a coisa mais próxima de... Vou puxar um RPG. Mago Ascensão do Avatar. É. Por isso que eu falo da questão da responsa, né? Então... A energia tá lá. Ela é neutra. Você usa o seu Ori pra conduzir da maneira que você... Legal. É que se você for fazer uma analogia com RPG, eu tenho uma melhor, que não depende de sistema nenhuma. Você... A gente aqui, encarnado, etc. O jogador. É o personagem que tá lá naquele mundo. A ficha é o duplo etéreo. É o que te liga com o teu SAG ou com o teu Ori. E o jogador que tá na mesa e sabe tudo o que tá acontecendo, esse é o SAG ou o Ori. Rapaz. Caralho, hein? Com licença aqui, ó. Acho que ninguém se opõe, né? Não. Exatamente. Ah, então a discussão é pra maioria das pessoas aqui nessa mesa, SAG é interno. Ele é interno e você é bem grande. E ele também. Como diz o Duquette, é tudo coisa da sua cabeça. Você só não faz ideia do tamanho da sua cabeça. Pra algumas pessoas é bem grande, tipo a minha. A minha, eu já disse, é tardisforme. Ela é maior pelo lado de dentro. Bem espaçosa. A minha única dúvida em relação a isso é o seguinte. Tal qual os seus personagens de RPG, será que o SAG tá pouco se fudendo quando você vai cagar, tipo, fazer umas coisas idiotas? Se você morre. Você morre, né? Porque você para de jogar. Você tá trocar de ficha. É, mano. Eu acho que ele tá querendo. Tem gente, a vontade de se fuder, a vontade de se fuder é o SAG olhando e falando assim, montei um personagem merda. Mestre, mata aí. É, e ele tá, tipo, fazendo de tudo, assim, pra poder será montar outro personagem. O SAG pode participar de vários grupos. Eu acho que deveria. Mas eu acho que você deve rolar com ele também. Joga... Tipo, porra, Nanda, de novo? É... Pô, como é que eu vou fazer aqui? Porra, Nanda. Aquele negócio que tem um anjo guardião. Teu SAG já tá com a mão na testa, né? Seu Ori, né? É uma manutenção constante. importante. Exato, pra manter esse canal, né? Porque senão ele não tem como descer nada, não tem como ligar. Você nada. Imagina o Sag jogando D&D na quarta-feira, GURP Super na quinta, já pensou e assim? Mago Ascensão no sábado. Então, e, cara, eu já ouvi de algumas pessoas de mais mundos, né? Que falam que você, que o mesmo Sag, essa mesma super entidade, ela pode encarnar ao mesmo tempo em vários locais. Faz sentido. E aí seria em mundos diferentes. Mas eu acho bizarro. O Andrei tirou o óculos. Não, eu acho bizarro. E aí se fala... Eu queria muito entender a cabeça. Eu queria muito, de verdade. Porque, assim, às vezes... Repete o que você falou. Que faz sentido. Baseado no quê, mulher? Que faz sentido. Na minha experiência pessoal. E aí eu acho que o Sag da Liv ainda faz uma parada assim, que ele às vezes ele tá jogando D&D. Mas é verdade. Não, e ele tá jogando D&D aqui e ele tá olhando assim, eu quero gastar uns pontos de sangue. Aí, troquei a mesa. E aí a Lívia fica, ups, caralho, não é essa anestesia que chama. Jogador de RPG com esquizofrenia, cara, né? Cara, isso é muito real. Aí ele tá lá jogando, tipo, sei lá, uma outra parada e fala assim, vou puxar a espada mágica. E caralho, não tem GURPS Modern. Não tem espada mágica. Você tá no meio de GURPS Surfers e salta uma espada vorpal e tu fala, de onde veio isso? Não sei, mas eu posso usar. Mesmo de GURPS tentando rolar um D20, você imagina aquele cara atrasado pra chegar no Enem? Aí ele tá lá, espera, vai fechar a porta. De repente ele olha pro lado e tem a visão de um dado gigante rolando assim. Caralho. Caindo um no D20. Aí ele já parava ali. Aí mesmo. Ele olha pro céu. Aí ele já se prepara pros 15 minutos. Ah, mano. Já parava ali mesmo. Eu vou fazer um sistema de crença baseado no RPG. Acho justo, eu te ajudo. Olha aí. Existe já, chama Mago Ascensão. Olá, ouvintes. Aqui é o Vinícius do Futuro, gravando essa mensagem algumas semanas depois que a gente gravou o episódio. Vocês podem perceber que eu estava muito imerso no paradigma psicológico, mas, como bom discordiano que sou, eu me dei o luxo de mudar de ideia de lá para cá. Por conta disso, eu acho que eu acabei deixando um buraco nesse catálogo de entidades que a gente apresentou, que são as inteligências pré-ter-humanas. Eu acho que essa visão que eu apresentei no episódio não cobre essas entidades, como elas funcionam e tudo mais, e acho que elas merecem um programa à parte no futuro. Por isso, eu nem vou tentar explicar do que se trata, mas quero deixar claro esse furo na nossa argumentação e deixar claro que a minha própria exposição das opiniões tem um buraco pra caralho. Não acredito em tudo que você ouve. Beijo no popô. Enfim, gente, gostaria de agradecer a você, ouvinte, e a essa mesa maravilhosa. Lembrando a todos, gente, a gente brinca, a gente cai na porrada aqui, mas lembrando a todos, tá? Várias pessoas têm visões diferentes da sua. O seu mundinho, ele pode ser pequenininho, mas o da outra pessoa também é pequenininho e fala um mundão grandão. Então é isso, tá bom? Então o tio Andrei tá mandando pra você aceitar a opinião dos outros. O Andrei, ele tá ligando o modo discurso da Dilma, né? De primeira, atrás de toda criança tem uma criatura oculta. Que é o cachorro. É muito importante. Forma Ascensão, forma Dilma. Então eu como Dilma, hein? Que saudade. Manda um grande abraço, acho que no bode, praise the sun para todos vocês. Tchau. Já tô ouvindo barulho, estão se manifestando. Satanás? É você, Satanás? Vinícius, sem respirar pedofilamente. Obrigado. Pô, tu me dá o microfone que não tem suporte, não tem capinha e não quer que eu respire? Você quer trocar? Fodeu, né? Só para. Quer capinha? Fechou. Não sei. Tu não vai ficar respirando pedofilamente, não sei. Dá a capinha pra ele. Dá a camisinha pra ele. E segura bem. Isso, agora... Não, deixa eu colocar. Fica mais gostoso. Ah. É muito cabeçudo. Ah. Pronto. Foi. Que delícia. Ok. É. Cada um com seu fetiche.